Atenção, Krasenek! Hadouken! Psycho Crusher! É o top de quatro, já vai! Benadryl! Come on! Já vai! Oh, yeah. Ela tá jogando, ele tá jogando, geral tá jogando no embalo do meu som. Eu gosto de jogos e também eu quero mais a diversão. O pancadão tá rolando e aqui só tem player 1 e player 2. E player 2. Hadouken rolando solto e o Akuma mandando secretão. Xux. O Zangief rodando e a Chun-Li vai girando até o chão. Até o chão. O Guile só na gilete e o Macumba mandando o bafão. Ele tá jogando, ela tá jogando, geral tá jogando no embalo do meu som. Eu gosto de jogos e também eu quero mais a diversão. É pra baixo, é pra frente, soco, é pra baixo, é pra frente, soco.com.br. É pra baixo, é pra frente, soco, é pra baixo, é pra frente, soco.com.br. O pancadão tá rolando e aqui só tem player 1 e player 2. E player 2. Hadouken rolando solto e o Akuma mandando secretão. Marvelous. Estão começando a sua 127ª edição! É, finalmente começando! Com duas horas e meia de atraso maldito Skype! Abaixo de sua, de qualidade. E é isso aí. Nessa semana estamos mais uma vez reunidos aqui para falar de um assunto muito especial e querido por todos nós. RPG de mesa. E dessa vez nós vamos falar sobre a figura mitológica e divina, o mestre. O mestre dos magos, né? O velhinho. Eu? Parece, né? Chapolin colorado. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o ninja inimigo paladino da justiça level 27 e eu tenho muito traumas de aventuras de comércio em taverna. Aqui é o Ilapso, caçador de cocotinha nível 299 mil. E aqui não tem caô, é entrou no barril, é Krell. Aqui é o Killer Asus. Não, Killer Asus, é o Mestre Splinter agora. De barriga, brother. Eu sou a favor de você. Aqui é o Mestre Splinter, homem-rato, portador da doença e do caos, posto 5 lobisomem. A Argentina pode ter papa, mas nunca vai ter um cavaleiro de ouro. Essa foi a melhor do Facebook hoje, cara. Porra, parabéns, cara. E eu sou Killer Asus, o clérigo que entrou por último e por isso é o healer da galera. O clérigo que fala palavra por palavra. Como se fosse um filme dublado, cara, entendeu? Um filme dublado que fala dessa forma, assim. Eu sou o Fritz, gosto muito de cantar. Não, sacanagem, vou cantar balão mágico. Eu sou o Fritz, bárbaro nível 15, nergal, pega no meu pau. Eu cago em lugares públicos, é isso aí. Eu sou a Lilith, guerreira level over 9000. E eu não sei o que é isso. Falar. Isso aí. E eu odeio o Marco Feliciano. Eu odeio o Marcos Feliciano, essa é a minha frase. Lili, você, em RPG, o pessoal usava o fato de você ser mulher pra dar em cima de você durante a sessão? Isso é que você deve responder. Não, meus amigos nunca fizeram isso. Mentira. É sério, eles nunca fizeram isso. Mas eles quiseram comer as NPCs. Aí, bom, ele não tinha muito NPC mulher, não. A verdade era essa. Mas você chegou a jogar com algum namorado seu? Não lembro, talvez, é possível. Protegido do mestre, PDM. Realmente eu não lembro agora. Aqui é o Ogro Himself, cavaleiro ogro da Ordem de Himself. Ogro 15, ninja 5, dançarino nível 1. E isso é bobagem, cara. Todos sabem que Leroy é o mestre. Muito bom, muito bom. Assim, no duro, no foda-se. No duro, no mole, no barril. No barril. No duro, no barril. Tá bom então, aí, meu nome é Comandante Cobra, eu sou comandante, nível profissional e, porra, essa é a frase de impacto. Cheguei atrasado. E é isso aí. Nessa semana nós vamos voltar às terras da mesa com tabuleiro, dados, mapas e escuro do mestre. Vamos nos esconder atrás do grande escuro do mestre, onde tem todas as dicas, e rolar dados de mentira, fingir que você derrotou e venceu os players. Tudo isso muito mais depois dos e-mails. E eu conjuro da força das trevas o e-mail. Eu tenho muita pena do filho da puta que vai ajudar essa merda, que vai pôr um cocôzaço. Nossa. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the gap patrol. Folks that want to make sure my cast is... Rebeca, vamos pra leitura de e-mails que foram enviados pra euguajejogos@etc. Terceira semana seguida, a Rebeca está aqui conosco. O senhor Eternidade está de férias ainda, vai ficar mais uma semana de folga. Estou aqui de replacement. É tipo o Jornal Nacional, quando troca a escala. Fica um mês com um pessoal diferente. Rebeca, por obséquio, o primeiro e-mail. O primeiro e-mail é de Valdir, com W-O. Aqui é o Capitão Planeta. Ele diz: muito bom o cast, porém, o tempo inteiro pensei que mais importante que discutir o assunto era ver um movimento de mulheres criando games, ou, pelo menos, dando consultoria de como essas supracitadas personagens deveriam ser. Os homens já se mostraram incapazes de entender as mulheres durante milhares de anos. Tá na hora de as mulheres explicarem como deve ser. Abraço e o poder é de vocês! Comentários acerca disso? Acho que a gente até comentou isso no cast, né? Que conforme mais roteiristas, principalmente, estão entrando no mercado de games, né? A gente vai tendo personagens femininas mais maduras e mais... Com cara da mulher. Que reflitam melhor as nossas questões, né? O nosso universo. Exatamente. Mas eu tô tendo um movimento grande disso. Se você pesquisar, tem muita roteirista importante, como a própria Lyanna Pratchett, que é a roteirista do novo Tomb Raider agora, e que fez Mirror's Edge, fez Heavenly Sword. Até no Games Foda também, se eu não me engano, essa semana saiu... Até no próprio Dia da Mulher saiu... Eles fizeram um post com algumas das mulheres importantes nos games atualmente. Então já tá tendo esse movimento. É, se alguém porventura não conhece Games Foda, deveria, que é o site mais foda de games. Sim. Por isso o nome Games Foda. Eu queria saber quem é que faz esse site. Os caras são muito bons. Não sei nem se é um cara só, mas enfim. Ah, eu acho que é uma equipe de uns 4 meninos, e acho que tem uma menina também no meio, que eu lembro que eu vi uma foto deles no meio das fotos da BGS do ano passado. Entendi, muito bom, cara. É muito rapaz, bom. É muito, adoro o site, gente, sério. Quem não conhece, vá lá, gamesfoda.net, eu acho. Isso, gamesfoda.net, é sensacional. O próximo e-mail é do Cotonete, CKB Cotonete, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Fala, fancaster da pedosfera cropofágica. Quem come cocô é você. Nossa senhora. É, sempre quis um BFS somente com o Lefil. Não é por taradice nem nada, essa parte eu deixo com a musa. E sim por admirar o ponto de vista das meninas que participam. Gostei de ouvir as opiniões inteligentes e sem babaquices de Vagina Power. Ou aquelas feministas com o sovaco cabeludo que querem impor igualdade, mas confundem gênero e sexo. Isso não se impõe, se constrói, conjunto de todos, homens, mulheres, jogadores de Halo, não vou sair acusando mais mulheres de faltar. Não vou sair jogador de Halo. Não vou sair acusando quais mulheres faltaram do universo de games, assim deixo espaço para que mais podcasts só alegorias aconteçam. Quero aproveitar este e-mail para pedir para tentarem organizar o Baixo Frente Pizza no dia 5 ou 6 de abril. Nestes dias estarei pelo Rio, na Zona Sul Carioca, e gostaria muito de participar para mostrar o meu pinto grande de travesti. Afinal, todo gaúcho é puto, viado, bicha, de acordo com o eixo Rio-São Paulo. Cara, acabou de entrar o outro online no Skype aqui, uma coincidência. Não é sacanagem. Então, Cotonete, a ideia é fazermos no dia 6 de abril, que é um sábado. É só definir aí onde, porque é aniversário da Lilith e do Mestre Splinter nesse dia. Então, enfim, tentar conciliar as coisas aí. É, off topic. Tento desde o início do meu namoro convencer minha namorada a jogar mais, e aos poucos vou tentando. Tem algumas conquistas, estamos jogando uma campanha de To The Moon, motivo pelo qual não terminei o jogo e não quis ouvir o episódio 125, Portal 2 e alguns jogos de dança. Ela jogava no Game Boy e no Super Nintendo, mas parou quando cresceu. Alguma sugestão de jogos para ela barra nós? Dia dos Namorados tá aí. Uma sugestão de tema seria jogos para casais, surubas e tudo mais. Acredito que devem existir mais pessoas tentando convencer suas amadas a pegarem no joystick, já que no... Não, que isso, porra, que merda é essa, cara? Tá muito errado o final do seu e-mail, não vou ler não. A última vez que a minha namorada veio aqui em casa, a gente jogou aquele Locoroco do PlayStation 3. Ah, é muito divertido. É muito... É maneiro aquilo. É, esses jogos de dança são maneiros, né? Agora, é o seguinte, cara, tem que ver de que tipo de jogo a garota gosta, né? A minha namorada, por exemplo, ela gosta muito de beat'em up. Então, não raro, quando eu tô com o PSP na casa dela, ela sequestra e fica jogando Cadillacs and Dinosaurs. Entre outras coisas, assim. Ela tinha. O jogo favorito dela, inclusive, é o mesmo da Rebecca, Streets of Rage. High five. Mas ela tinha um no Mega Drive dela. Acho que ela chamava aquilo de Street Fighter por algum motivo. Acho que ficou um lapso de memória. Eu falei, não, o Street Fighter, Larissa. Ela me viu uma foto que eu fui fantasiado de Ryu numa festa. Ela, pô, mas no Street Fighter não tinha esse cara de faixa verde. Não tinha. Era um louro de camisa branca. Eu falei, caraca, vê que tipo de jogo ela se identifica. Sei lá, aí vai de cada um. Eu não recomendaria, por exemplo, Call of Duty. Eu acho que deve ser um porre essa porra, né? Eu acho porre, então eu não jogaria com a minha namorada. Mas faz o seguinte, vê o que você gosta e se ela nunca jogou nada na vida ou se ela parou no Super Nintendo, vê o que tá mais próximo daquele paradigma daquela época e tenta jogar com ela. Sei lá, Scott Pilgrim, por exemplo, né? Se você tiver aí no seu videogame, seria um bom exemplo. Algum conselho? E também, assim, pra incentivar, porque é legal, a mulher gosta, né, dessa comunhão com o namorado, dessa parceria. Então você investir em jogos que tem um co-op, como você já tá fazendo com o Portal, é uma excelente ideia também. Mesmo jogos mais, entre aspas, hardcore, tipo Resident Evil 5, você pode testar, você pode falar pra ela, ó, você quer testar esse jogo? Vai que ela gosta, né? Vocês dois atravessando o jogo juntos. Sim. Talvez ela pode achar interessante, vale sempre, a pena testar. Sempre tem, claro, os riscos, né? Por exemplo, vou dar exemplo do nosso amigo Ninja Inimigo, que quando começou a namorar, ele foi dar pra namorada o World of Warcraft, ele era viciado naquela porra na época, e apresentou aquela namorada e depois ela passou a jogar muito mais do que ele e enfim, o resto é história. Então todo cuidado. Não. Rapidinho, antes que eu esqueça, eu lembrei de um jogo muito bom também, o Rayman Legends. É muito divertido. Excelente jogo. Esse é o melhor jogo. E dá pra jogar até 4 pessoas, então você pode chamar mais 2 amigos e aí fazer você uma. Você pode chamar a sua avó pra jogar Rayman Legends. E é Legends mesmo? É o Legends? É Adventures? É Legends, É Legends, né? É fã, cara, muito bom. Rayman Legends. Não, peraí. É Legends ou Origins? É Origins. Eu sabia Origins. Que não era Legends. Acho que vai sair esse Legends aí, é o próximo. Acho que o Legends é o próximo. É, Rayman Origins, até eu. No amigo oculto que a gente fez com os amigos ano passado, eu tirei o Brooks e dei o Rayman Origins pra ele. Até hoje ele não me chamou pra jogar. Mas é um excelente jogo, vale muito a pena. E é baratinho, cara. Você compra R$50 aí, qualquer console você acha e tá barato nessas lojas aí. Vale muito a pena. Excelente dica da Rebeca. Mas ó, no fim das contas, se você tentar e tipo, ela não gostar de nada, ela realmente não gostar de videogame, também não fica forçando, né? Se ela não gostar, beleza, cada um tem o seu hobby. É. Precisa também, né? Claro que é muito mais gostoso quando o nosso parceiro ou parceira gosta também de videogame e joga, mas se ele não gostar, fazer o quê? É importante que ela goste de você. O problema do nerd, o problema clássico do nerd é que ele tem essa percepção zoada de que ele só vai arrumar a namorada perfeita quando ela gostar exatamente das mesmas coisas que ele. Tipo, nossa, ela é perfeita, cara, ela curte Naruto, que irado. seremos muito felizes, meu. Não é assim, cara. É. Às vezes, pelo contrário. Se for uma pessoa diferente de você, é melhor, né? É porque a gente vê esses casais de baladeiro, que um gosta de cerveja e o outro também, aí parece que é perfeito, né? Caraca! Não é assim que funciona, né? Cada um vai se encontrar enquanto casal de uma forma diferente. Mas o que importa é que ela... Mas tenta, né? Não custa tentar. Se der certo... Se der certo, Deus. Se não der, procura outra coisa. Vai, faz dança de salão, duvido, mudou o negócio. E emagrece, hein? É bom. Se tiver gordinho, vai na fé. Mas depois você conta pra gente o resultado dessa empreitada, viu? Isso. Se tiver detalhes muito íntimos do casal, não precisa contar, não, tá? A menos que a gente no futuro venha fazer um programa sobre isso. Aí seria um e-mail, um feedback. Afinal, o episódio 169 tá quase aí, né? Né? Tá, o próximo e-mail é do Extreme Noise Dan. Eu sempre falo que é um dos nicks que eu mais gosto, né? O dele. É. Não, e ele é um dos Daniels recifenses que fazem jogos, né? Caramba, é mesmo. E o Caricurte tem ele, tá porrada. Tá, ele fala... Fala, funkeiros! Aqui quem vos escreve é o Extreme Noise Dan, de Recife, Pernambuco. Gostei muito do cast da semana passada e do modo como as meninas e o Ilapso, ou seja, as meninas, trataram... Isso, mas é nesse nível. Tô brincando. Não, mas é verdade, eu tenho cromossomo X igual a você. Tá, como principalmente falaram... Gostei principalmente quando falaram do Final Fantasy VI, que claramente é o melhor da série. Só pra relembrar algumas personagens bem construídas dos jogos, que vocês não citaram, tem a Lenneth e a Silmeria, da franquia Valkyrie Profile. Dan, eu amo esse jogo. Você acredita que depois de gravar o podcast, eu lembrei que eu não citei o Valkyrie Profile, eu fiquei com raiva de mim mesma? Falando sério, é o meu RPG favorito. E eu diria mais, não só a Lenneth e a Silmeria, mas a Rist também, que é a terceira irmã delas, a terceira Valkyria. Valkyrie Profile, excelente jogo, hein? Pra quem... Mas, aliás, a figura da Valkyria já vem de uma construção feminina muito forte, né? Que sim, são né? As Valkyrias mitológicas. Que são guerreiras, que tem um papel extremamente importante na mitologia dos vikings, que é de pegar as almas dos guerreiros caídos em batalha e levar pro paraíso deles. É. Fora as primeiras enfermeiras, só que elas eram enfermeiras guerreiras, né? Pois é. Você vê que o povo nórdico é meio superior, né, cara? Não é à toa que o Medvedev, quando falou aí que se o Obama não abrisse o jogo dos aliens, ele ia abrir, ele falou que o Eisenhower, quando se encontrou com os aliens nos anos 60, os aliens eram meio nórdicos, assim, eram altos, louros e de pele branca, assim. É bizarro essa porra, né? Eles são realmente superiores, cara. Pois é. Mas realmente, cara, o Valkyrie Profile é um jogo maravilhoso. E também tem muitas personagens secundárias que são figuras femininas bem construídas também. Vale a pena quem não conhece a franquia. Eu só queria fazer um apêndice aqui. Eu falei que os nórdicos são superiores. Eu tinha acabado de falar que eles eram brancos e louros. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Senão vai parecer que eu sou nazista. Foda essa porra. Tá, e o Dan cita também a Kerrigan do StarCraft. Eu nunca joguei StarCraft, mas eu já vi várias pessoas falando da Kerrigan. Realmente, todo mundo diz que ela é uma boa personagem. E ele também cita as mulheres do mundo de Warcraft em geral, como a Jaina Proudmoore e a Sylvanas Windrunner. E as mulheres da série Mass Effect. É. E é isso, e isso é tudo, pessoal. Abraço, bora foda-se, Black Onyx. É, Mass Effect, o mais interessante é que a mais badass provavelmente é a protagonista, se você joga com a versão feminina dela, né? Porque ela, a versão renegada dela é soco na cara de todo mundo. Então, se você escolher jogar com a Female Shepard, né, como se diz, e ficar usando o renegado o tempo todo, você vai jogar com a mulher mais motherfucker da história da galáxia. Aqui, Axel Foley, grande Axel Foley. Salve, galera! Felizmente, sobrevivemos todos ao alienante baixo frente chuva da semana passada. Ele se refere à terça-feira passada aqui no Rio. Foi dia 5 de março, exatamente, que teve lá o debate do livro e choveu e caiu o mundo. É, e também é um rodízio de pizza às 11h30. Foi ótimo conhecer ele lá, Ludobardo e todo o pessoal lá presente. Que venham outros baixo frente pizza. Seja Bill. É, durante o último cast, não conseguia parar de pensar em uma personagem não comentada que reúne muitos dos aspectos citados. A Alice, da série Phantasy Star. Embora a série tenha ficado bem esquecida, ainda mais com a fama crescente do Final Fantasy, Phantasy Star foi certamente um dos JRPGs mais marcantes de sua geração. Em especial, os 8-bits do Master System e fazendo um adendo ao comentário dele, em particular aqui no Brasil, porque nós tivemos a versão totalmente traduzida da Tectoy, né? Então, possibilitou às crianças de 8, 10 anos jogar RPG. Coisa que, né? né, seria meio surreal no jogo todo em inglês, né? Começamos com a protagonista feminina, Alice, que tem seu irmão morto por estar envolvido na tentativa de derrubar o tirano Lasset. Alice então resolve dar continuidade à causa e sai para a sua aventura. É muito legal ver que, se por um lado ela é movida por uma questão pessoal, por outro há também uma grande questão política. E observamos então uma personagem com um grande carisma e determinação, sem parecer mulher macho em momento algum. Como comentado no episódio, esses elementos diferentes certamente não surgiram do nada. O jogo contava com a designer Rieko Kodama, que trouxe diversos elementos femininos ao jogo. O personagem mais forte e bruto da party, Odin, tem seus traços suavizados, trazendo uma característica mais amistosa àquele que deveria ser mais assustador. Isso sem falar de toda a beleza gráfica do jogo, que possui diversas imagens ao invés de conversas entre os sprites, por exemplo. Todos esses detalhes criados por Rieko foram responsáveis por criar um jogo mais universal e trazer diversas jogadoras a um RPG de videogame no final dos anos 80. Para encerrar sobre esta maravilhosa, apesar das traduções épicas da Tectoy XD, deixo um link para a entrevista com a Rieko, onde podemos ver que mulher fantástica ela é, e coloca aí um link do Gazeta de Algol, tá? Estará na postagem desse episódio. Entrevista exatamente Gazeta de Algol. Excelente nome, né? Excelente nome. É, mas é o Algol lá do jogo, né? É isso que eu imaginei do Soul Calibur, né? Não é o Algol do Soul Calibur, não. É o Algol do Phantasy Star mesmo. Tem uma... Ah, tá. É porque eu não joguei Phantasy Star, na verdade. Ah, entendi. Não, mas tem um... Por isso que eu não captei a referência. Foi mal, gente. Não, tranquilo. Eu joguei. tem uma civilização, já chamada Civilização de Algol. Aí, eu não sei nem se o nome ficou isso mesmo nas primeiras traduções, né? Porque é japonês pra inglês, pra... Enfim, mas é o Algol. É da coisa da estrela, né? Igual o Cavaleiros do Zodíaco, né? Em caso de dúvidas. É, grande abraço a todos. Axel Poli, abraço, cara. Excelente texto que você escreveu. Escreve muito bem. Quando a gente tiver conteúdo escrito no Baixo Frente Soco, chamada pública, eu vou te chamar, hein? Pô, verdade. Mas um dia a gente precisa fazer realmente uma continuação, né? Porque a gente deixou muitas mulheres fora. Mas é porque mulher é uma coisa séria, né? A gente começa a falar de um assunto, aí a gente fica horas desenvolvendo aquele assunto e quando vem, acabou o tempo pra falar do resto. Pois é, inclusive a gente tem que fazer um, e esse eu confesso que eu não tenho a mínima condição de participar, de fazer uma análise, análise fashion dos personagens de videogame e também fazer os personagens homens mais gostosões dos videogames. E aí a gente, esse dos gostosos, a gente faz umas duas partes, uma com as gostosas e uma com os gostosos. E aí... faz o Guerra dos Sexos. É. E excelente, hein? Vamos trabalhar essa ideia. Pois é, mas aí você lembra a gente de falar, porque senão a gente engata que nem eu ali. É, a gente ficou um ano falando da Lara Croft, um ano falando de outro e esqueceu do resto. É, mas aí eu faço o que eu pretendia fazer desde o começo, que era ficar só ouvindo e fazer boninho, sacou? Big Brother. Tá bom. Falar do seu quê? Tipo isso. Tá bom. Pode ler o próximo? Por favor. O próximo é do Bonidex. Olá, seus safados funkeiros. Eu sou ouvinte de vocês desde que vocês apareceram no Phoenix Down. Vou ser honesto, foi o nome do programa que me fez ouvir. Pura curiosidade, eu não me conformava com o nome Eu Gosto de Jogos. A grafia me irritava, mas atiçava minha curiosidade. Caí no truque. Por culpa de vocês, não consigo ouvir a palavra cachorro sem responder com um idiota. Cachorro! Por culpa de vocês, joguei Chrono Trigger e descobri o melhor RPG da minha vida. Melhor até que o Chrono Cross, que eu achava incrível. Ele mesmo falou aqui, pausa para ser xingado pelo Ilapsus, vai lá. Você era, como é que fala, pagão, você não conhecia ainda a divindade suprema, aí não tem problema. Muitos Disco Ninjas e Black Onyx depois, alcancei o programa 100. Foi aí que percebi, mesmo que nunca lessem essa mensagem no programa, queria que vocês soubessem que vocês são o programa mais engraçado que eu já ouvi em toda a minha vida. É nóis! Muito obrigado por tantas alegrias e pela companhia que vocês me fizeram durante minha jogatina diária e o longo caminho de ônibus de ida e volta do trabalho. Droga, vocês me fizeram pegar gíria de carioca! Aí ele diz, vocês me pagam. Cara, o engraçado isso que uma vez os garotos estavam naquela época de jogar LOL direto, LOL, coisa assim. E aí ficava, né, os inimigos, a Eternidade, o Splinter, o Solid, o Hulk jogando LOL, Dota, essas coisas. E aí uma vez eles me tacaram num Skype deles assim, que eles estavam jogando com um cara, que eu não lembro mais o nome, e o cara ficava, af, meu, muito ruim esse cara, não sei o quê. Aí eu falei, cara, de onde vocês tiraram esse paulista que joga com vocês? Aí eles falaram, cara, ele não é paulista, ele é carioca, ele só joga muito com paulistas. E o cara, assim, ele tinha sotaque mais paulista que o Arara e o Kruger juntos, assim, era bizarro o negócio, era assustador. E aqui, o momento dos nerfados, o Simbius diz que o podcast das meninas foi o mais intelectual de todos. Obrigada. Isso é porque você não ouviu de imersão, hein? É, ouve o Norte aí, se você ver. O Art May Cry elogiou o programa sobre To The Moon e mandou um grande beijo na minha bochecha. Olha só, um grande beijo na bochecha da Bebs, por não esquecer uma das melhores séries de jogos já criada, Metal Gear Solid. Art May Cry. Eu nunca esqueço Metal Gear Solid. Na verdade, eu chego a ser repetitiva de tanto que eu falo de Metal Gear Solid. É, e vem aí o remake do podcast Metal Gear, hein? Com acho que as pessoas já estão de saco cheio e acham que eu só joguei Metal Gear Solid na minha vida. É possível. Pode ser. Mas eu também concordo que, pra mim, é a melhor série de jogos já criada. Toca aqui. High five. O Art May Cry tem idade do teu sobrinho. Tem 15 anos, ele. Pior que eu falei isso agora, o nego vai achar que a Rebeca tem, tipo, 50 anos. Pra um sobrinho de 15, né? Pois é. É. O William Kina passou a nos ouvir por causa do Phoenix Down, e nós forçamos a jogar o To The Moon antes do planejado por ele. Ele e o Strafer, o nosso querido Strafer, agora pai de família, concordam com a teoria das músicas do jogo, né, do To The Moon, a teoria que o Ninja Inimigo confabulou, e eu e mais alguém ficamos sacaneando ele, que ele tava viajando demais na maionese. Mas não viajou sozinho, isso que importa. Você pode ser maluco, contanto que tem um monte de maluco junto contigo. Pra corroborar sua maluquice. Sempre. Tá, o T-800 diz que não gostou do final de To The Moon, porque mudou a essência das coisas. E ele perguntou pelo paradeiro do Saci de patinete, olha só. Cara, a gente sabe que o Saci está vivo, porque lá no Twitch uma vez o pessoal comentou isso, eu procurei ele no Facebook, o adicionei, e ele me adicionou de volta. É, mas enfim, pode ter sido hackeado também. Mas a princípio sabemos que ele está vivo, né? Não sei, vai ver, a adolescência chegou, ele está começando a se descobrir enquanto ser humano, personalidade, sabe como é que é a adolescência, né? E aí... enfim, a gente não sabe o que está acontecendo. E aqui só uns comentários rápidos. Lá na postagem, o Max Sunday Guy disse que gostou muito do podcast, porque ele tem por experiência que esse tipo de discussão, quando tem homem demais, os homens passam muito tempo se desculpando, né, se justificando pelo fato das mulheres serem objetificadas e, né, tentar arrumar meio termo, do que gastando tempo com esse assunto, do que entrando no assunto em si. E aí fica uma maluquice. Mandou um beijo pra essa menina aqui que tá gravando comigo. Por ter defendido a Lara Croft de forma crítica. E lá na discussão do livro também, semana passada, a gente até falava disso. Uma moça até perguntou sobre essa questão de personagem feminina, etc. Uma senhora lá. E a Simone, que é uma das autoras do livro, ela até tava até comentando, né, que a Lara Croft tem esse sutiã 42DD, como o Max Sunday Guy falou aqui, da mesma forma como o Mario tinha bigode, né? Que tinha tão pouco pixel que você tem que apelar pra algumas coisas ficarem mais evidentes, né? E talvez o pessoal da rede tenha colocado o peito grande por isso também. Mas eu também acho isso, sabia? É uma possibilidade. Não foi só... Porque, assim, eles queriam criar uma mulher que demonstrasse que ela, além de ser badass, ela é bonita e sensual. Sim. Mas como a tecnologia era tão limitada e eram tão poucos pixels, realmente, precisava exagerar nas formas, né? Pra dar essa impressão. É verdade. É o que eu digo, eu acho que não é só por taradice ou só por machismo, como algumas pessoas pensam. Eu acho que era mais por esse sentido de exagerar as formas pra dar essa impressão de sensualidade e beleza. Concordo com você. E é aquela coisa, a Lara anterior, ela era um pouco mais rasa, vamos dizer assim, um pouco mais idealizada, tinha esse apelo erótico mais forte, mas ela não era um personagem ruim, cara. Ela tinha aquelas outras qualidades que a gente comentou lá no cast, né, que faziam dela mais do que uma mera sex symbol ou do que um mero objeto sexual. Eu não entendo porque hoje em dia tanta gente fica falando mal da Larinha, tadinha. Pobre Lara. Ainda mais agora que saiu o novo Tomb Raider, eu vi muitas resenhas comparando, sabe, o novo com o antigo, como se o antigo fosse péssimo, horrível, e o novo salvou a Lara Croft, sabe? Eu não concordo muito com isso. Eu acho maravilhoso o novo Tomb Raider, tô amando, a Lara tá excelente, mas eu também gosto do antigo. Você comprou em disco ou baixou? Não, ainda não comprei, mas eu já joguei de amigos. Ah, entendi. Muito bom. Eu tô conversando com um amigo meu lá de São Paulo. Eu vou comprar assim que sair ter minha próxima graninha. Eu tô começando um amigo meu de São Paulo a me mandar pelos correios, porque ele não vai jogar agora. Enfim, Nel, manda por correio aqui pra cá. Mandar um beijo pra Jéssica, lá do Game em Pauta, que ela entrou em contato com a gente pelo Twitter, ela não viu aquele e-mail que eu mandei convidando pra gravar a tempo. Infelizmente não deu, mas fica o convite aí, nós a aguardamos para próximas oportunidades. Jéssica, se você estiver ouvindo, eu adoro o seu canal, viu? É nós que voa! Então acessem Game em Pauta. No YouTube. É muito bom, ela faz umas análises estilo ludobardísticas. Isso, só que com voz de mulher, que é melhor, sotaque carioca, que é superior. E os mano pira. Então, é isso, né? É isso, né, Rebeca? Temos alguma coisa mais? Algo mais pra comentar? Não. É isso aí, então. Então, um abraço pra todo mundo. Baixo Frente Pizza. Um beijo pizza. Pra todo mundo. Se tudo der certo, Baixo Frente qualquer coisa aí que envolva comida. Baixo Frente Comida. Dia 6 de abril, se nada der errado. E é isso aí, voltamos na próxima semana e talvez a Rebeca ainda esteja aqui com a gente, se eu perturbar ela o suficiente. Então mandem comentários aí dizendo se vocês querem que a Rebeca vire integrante fixo da leitura de e-mails. Meu papai, você vira leitora fixa de e-mails. E até mais. Falou, beijo. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Yeah, it's 94 and my trunk is raw. And my rear view mirror is the motherfucker. Amigos, pra quem tá caindo cagado no episódio de hoje, número 127 do Eu Gosto de Jogos e Diversão, e não sabe direito o que é RPG de mesa, nunca jogou, tá dando muito mole, é feio, não sabe as regras, nós fizemos um episódio muito especial em que tem uma introdução a esse tema, chamado, sei lá, eu também não lembro qual o número. Número 34. Isso. Você se vira aí, procura o número 34, talvez o link esteja na postagem, se não tiver, xinga, mas a gente não vai fazer nada a respeito. Já tô fazendo, hoje é tudo ao vivo, tô fazendo post agora, on demand. Olha só, um olha, o nome do episódio é Você Tem Dado D4 em Casa? Então, você não ouviu, não sabe direito o que é RPG e tal, escuta esse episódio, que hoje é uma especialidade desse episódio. Nós vamos falar sobre os mestres da RPG de mesa, tá certo? É isso, vamos lá. Meus amigos, eu gostaria de perguntar assim, começar aqui pra quem realmente quis cair cagado e não entende, ou então vamos fingir que a gente não entende, né? Eu vou pedir pra Lilith, nossa grande amiga aqui, que está hoje representando o lado feminino no mundo da RPG. Lilith, o que é o mestre, também conhecido como narrador? O mestre é aquela instituição que pode ser muito filha da instituição. A instituição mestre. Vamos para o mestre. É aquela instituição que pode ser uma bênção ou a coisa mais cagada do seu jogo, que é quem vai coordenar a história, dar a história para os jogadores, enfim, coordenar aquela sessão, dizer o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que pode acontecer, quem vai atacar e dar o enredo também. Aquela narrativa que ele planejou. O mestre é o narrador lúdico desse grande teatro que é o RPG. O Ilap falou tudo. Ele pode, tipo, ele pode fazer um papel de narrador que ajuda o jogador, ou ele pode ser um narrador filho da puta que atrapalha o jogador, né? Exatamente. Aí você tá jogando Hero Quest. Ele é o diretor de uma peça de interpretação sem roteiro definido. Definido. Isso é muito importante, porque o RPG nada mais é do que um pequeno teatro, né? Em que você conta uma história onde os personagens da história são os jogadores. E o mestre nada mais é do que o narrador na história. Ele é o cara que vai contar a história pra todos os personagens e os personagens vão interagir com o mundo. O mestre é o cara que vai representar tudo na história que não são os personagens principais. Ele é desde o vento que corre nas árvores até as árvores em si, os inimigos, os dragões, a grama, o castelo, tudo. Ele é Deus. Super poderoso. Exatamente. Ele é Deus. O cosmos. Ele é tudo menos o jogador, que tipo, você que está jogando e os seus colegas que estão aqui também estão jogando. Tu viu Pocahontas recentemente, cara? Porque essa porra de DJ, ele é o vento, ele é a água. Eu vou admitir uma parada pra você, eu nunca vi Pocahontas. Não, nem eu. Eu também não. Então, beleza. Acho que bem, só a Débora viu, cara. Caraca, vai entrar pro Clube da Vergonha, mais um filme que a gente tem que ver. Ou não. Pode crer. Eu já vi. Mas você viu Avatar? Também. Eu não vi Avatar também. Eu também não. Ah, quem quiser, então, eu convido pra ver Avatar 3D na minha casa com eu tenho o Blu-ray. E uma televisão T, que é o mais importante. 3D. É. Eu convido todo mundo. Beleza, pra ver 3D. Cara, todo mundo na casa do Mestre Splinter, cara. Eu quero ver ele arrumar óculos pra essa galera toda. Então, se pode aí, parceiro. Tô mais barato. Eu compro o óculos. Queria te fazer uma pergunta. Ser mestre, você diria que é um papel fácil? Qualquer pessoa que joga RPG pode começar já sendo mestre, você recomenda que as coisas... Não, não. Por quê? Não. Por quê? Porque assim, o mestre, ele sabe o início e ele sabe aonde ele quer chegar. O meio são os jogadores tentando atrapalhar ele de chegar ao final. Exatamente. Então ele tem que saber como é que ele lida com aquela porra pra chegar no final que ele quer, entendeu? E não adianta muito falar importante. Que ele não sabe o final. Ele sabe o final. Mas isso é legal discutir, você mas, acha mas que... tem um detalhe, por exemplo, suponha que o Fernando Caruso, que é um cara que dá aula de improviso, vai jogar RPG pela primeira vez, ele sabe as regras, ele só nunca jogou RPG, ele é tipo um Forever Alone que tinha os livros a vida inteira, mas não tinha com quem jogar, se ele for jogar pela primeira vez, ele não pode ser mestre? Então, por exemplo, você, o Fritz não é professor de improviso, o Fernando Caruso é há sei lá quanto tempo, entendeu? Essa que é a diferença, então assim, é claro, é um caso muito específico, mas não é que não posta, né, é que é pra dar bem o tom de quanto é difícil você chegar, porra, chegar mestrando. Caber no barril de primeira, sacou? Você leva anos pra moldar a sua bunda pra caber no barril, sacou? Não é? Porra. Mas, na base, acho que na base nasceu com aquela bundinha dele, porra. Pra quem não ouviu o episódio 34, que não tem D4 em casa, eu queria que você explicasse para eles o que é o cara no barril. Agora, porra, nem analogia com Chaves, nem com Pica-Pau, hein? Vamos lá. Nem do que conta. Vamos lá, deixa eu desligar o DS aqui. Deixa eu salvar o Pokémon aí. Poupar dos detalhes, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma comunidade, um grupo de pessoas, a maioria dele, a grande maioria, se não totalidade, são homens. Marinha, uma situação bem específica e, porra, a galera fala... Num bar. Pode ser num barco, numa ilha deserta, seja onde for. Você tem... O importante é que são um grupo de homens que tá naquela necessidade, tá precisando desabafar, tipo, tirar aquela coisa de dentro, aquela coisa presa, né? E ele tá até agora narrando exatamente uma mesa tradicional de RPG, vamos lá. Enfim, aí o pessoal olha, um olha pro outro e fala, cara, alguém tem que ceder, né? Alguém tem que liberar pra galera. Aí... Calma, pausa. Eles sobram duas vagas, a de mestre e a de healer. Quem escolher primeiro escolhe mestre. O outro é o healer. Aí esse cara fala, tem que escolher alguém, tem que ser alguém. Esse cara, ele é o famoso assim, cara do barril. Por quê? Porque ele vai esse entrar no barril. Sou eu. Barril que tem um furo estrategicamente posicionado, de modo que ele possa mestrar de maneira eficiente através do furo, e todos os outros jogadores vão se aproveitar da boa vontade daquele cara que entrou no barril pra poder se divertir às custas do cara do barril. Então, mais ou menos, essa é a analogia que o pessoal gosta de falar sobre o mestre, é o cara que se sacrifica aquilo que acha mais importante, que é a diversão em nome dos jogadores. Cara, sério, a gente tinha que pegar, né, aproveitar essa onda de RPG indie e lançar o nosso, que o escudo do mestre vai ser tipo um formato barril com esse furo. Barril. Você vai ter um pula pirata, sacou? Vai ter um pula pirata na mesa agora. Saca o barril do pula pirata que ele abria? Tinha um dos lados, não, que é um barril, mas ele abria e ficava tipo uma portinhola assim. Dá pra você abrir as portinholas e virar ele pra você e ficava tipo no do mestre certinho. Olha cara, só. Cara, eu vou procurar o pula pirata aqui em casa só pra ir agora. Então, com essa afirmação, eu queria perguntar pra você. Ogro, oi. Você é um rapaz que tem experiência como mestre, certo? Tem alguma. Você é um cara que conhece o barril já e seu interior. Sim, sim. Entendi. Eu queria muito saber... E é gaúcho. Eu queria saber o que você acha dessa opinião do mestre. Você acha que ser mestre é um sacrifício? Você prefere ser um personagem jogador? E quando você é mestre, você tá sacrificando a sua diversão em prol da diversão da galera? Ou você curte seu mestre? Cara, absolutamente eu discordo, cara. Porque assim, eu jogo muito mais como jogador, porque basicamente com o meu grupo de amigos funciona assim. Campanha medieval, a gente tem o cara que é um mestre profissional há uns, sei lá, uns 15 anos, eu jogo com um cara, ele mestre, ele tem cenário próprio, ele tinha um emprego que permitia ele ficar, sei lá, cuidando da lan house e fazendo aventuras, cenários, montes, NPCs enquanto tava trabalhando. trabalhando. E, cara, desenvolveu material, o cara tinha essa propensões e intenções de escritor, então o cara queria criar uma história. Então o cara se divertia mestrando, criando história, interpretando NPCs. Uhum. E aí, um acordo implícito que a gente tem no grupo é: quando a gente quer jogar algo não medieval, ele joga, porque afinal de contas, o coitado quer jogar RPG de também, né? E aí eu mestro, e eu já mestrei daí, sei lá, Shadowrun, Deadlands, Mutantes e Malfeitores, Defensores de Tóquio, entendeu? Mutantes e Malfeitores, excelente. Então, tema. Muito bom. Cara, muito bom. E isso é uma da minha frustração, cara, porque eu, como fã de quadrinho, eu não admitiria alguém que mestrasse pra mim Mutantes e Malfeitores um cara que não entendesse ou manjasse de quadrinhos tanto ou mais do que eu. O problema é que os caras que manjam de mutantes de quadrinhos não querem mestrar. Aí, nesse ou caso. Se querem mestrar, vão mestrar DC Heroes, né? Ou outra coisa, não é? Então, acho que essa foi a situação que eu tive que entrar no barril que eu tinha mais vontade de ser jogador do que mestre. Mas, em geral, cara, é uma oportunidade bacana que o cara tem de criar uma história, criar uma aventura, tu ter o desdobre artístico ali pra interpretar diversos NPCs, tua capacidade de improvisação quando os jogadores não fazerem aquilo que tá planejando. Eu acho que, pelo menos, da minha experiência como mestre e o meu mestre, o level 200, mestrando pra gente, cara, velho. Entendi. Que lerazes. Você que é um outro rapaz, um garotão aí, que eu sei que gosta de entrar no barril, já me chamou várias vezes. Já virou várias vezes e falou: ei, Ninja Inimigo, chega lá em casa que eu vou entrar no barril. Cara, e olha, isso daí tá foda, porque até hoje você nunca veio visitar o barril. Isso, Eu gostaria de lembrar aí, ô Killeraz, que a Ana agora pode ver pelo YouTube, tá? Ela pode ver todo mundo agora. Ela vai estar jogando Journey. Ela vai entender por que você falou isso aí. Então eu gostaria de perguntar pra você: você gosta mais de mestrar, de jogar, ou são duas experiências bem diferentes? Você gosta de variar? Cara, são duas experiências bem diferentes, sim. Eu gosto muito mais de mestrar, porque de jogar eu sou jogador mais reativo do que proativo, né? Porque quando você tá lá jogando, você acaba, sei lá, viaja um pouco na aventura ali, tá fazendo outras coisas, tá cortando a unha do pé, e depois, agora eu ataco. Mas como mestre, você tem que jogar o desafio pros jogadores, você tem que prestar atenção em toda a mesa pra ver o que cada um tá querendo ali, quais são as ambições de cada jogador, o que eles querem personagem, o que eles querem como jogador, e você tem que deixar eles malharem a aventura também. Não pode deixar aquela coisa presa. Então, pra mim, é um trabalho muito mais importante como mestre, você tá preparado pra isso, né? Você lidar com aquela coisa toda e prover essa diversão pros jogadores, além de pra você mesmo. Eu acho muito mais divertido isso. Olha só, eu vou dizer a minha opinião aqui, porque eu já várias vezes mestrei campanhas com Fritz, com o Mestre Splinter, com o Sobre Eternidade, outro amigo nosso, e inclusive eu também gosto muito de ser um personagem jogador, e eu gosto de variar entre as duas. Então, normalmente, quando a gente joga, eu falo: olha só, eu vou mestrar, mas eu vou mestrar um pouco, depois meu personagem vai voltar de outras aventuras e vai encontrar a galera. Aí muda de mestre e continua ali. Aí daqui a pouco meu personagem: ai, eu fico com dor de barriga aqui, meu. Cara, tem um sistema que é nacional, foi lançado pela Secular, que é o Busca Final. Eu até compartilhei o link aí com vocês, que ele traz essa ideia justamente que você acabou de falar agora. Você tá com o personagem, que ele vai dar aquela barrigada ali, depois ele volta na cena assim. Como é que é a ideia do Busca Final? É um jogo de narrativa compartilhada. Você é o mestre e tem os outros jogadores, cada um tem o seu personagem e tem a história que vocês vão jogando normalmente. Só que a cada sessão muda quem é o mestre. Uhum. Então, o jogador que assume o manto do mestre, o personagem dele deixa de ser um personagem ativo, ele passa a ser um personagem mais passivo ali, ele tá no grupo de jogo que não só os personagens estão ali, mas tem aquele seguidor e o cara que cuida das panelas, o cara que cuida da beira. E você troca ali essa experiência de ser o mestre com todo mundo vai participando, todo mundo opina na história. É uma experiência mais alternativa do que aquela que a gente tá acostumado, que é o mestre como o cara que vai mais ou menos ditar a história, né? Ser aquele o condutor da orquestra, né? Uhum. É tipo stand-up, né? Tá falando aí, troca. Meu caralho! Então, um co-opzão, né? O grupo com quem eu jogava quando eu era criança, porque eu só joguei criança, joguei até 14 anos, joguei também. Eles, durante algum tempo, eles jogaram, se não me engano, Shadowrun, meio que assim. Eu não gostava de Shadowrun, eu nem joguei. Mas eles jogaram meio que assim, um mestrou uma aventura, depois o outro mestrou. E aí acabou que ficou a história que eles narraram, no fim das contas, cada episódio dela pra ser, era narrado sobre a perspectiva do cara que tava narrando o personagem daquele cara que tava mestrando. Porra, então, foi um negócio muito interessante. Eu não joguei, mas eu vi ele jogando essa oportunidade. Legal. O que eu fazia muito com na base, quando a gente mestrou uma campanha de Exalted pra galera, é que a gente tinha uma ideia, a gente mestrou, como o Exalted é um sistema bem baseado em animação japonesa, uma coisa bem anime e tal, a gente criou toda uma história, um arco de história grande, como se fosse uma saga de um anime mesmo. Temporada. Então a gente, uma grande temporada de um anime, e a gente pensou muito em que, como acontece em vários animes, os personagens acabam saindo em missões pessoais, em vários momentos, e sempre nos finais das não necessariamente filha. Tipo, eu vou treinar na minha cidade natal, tchau. Tipo, então isso, a gente já encerrava uma aventura já com um pretexto pro personagem sair, aí eu escrevia uma história, explicava pro mestre o que aconteceu depois, nesse meio tempo, e ficava um troca-troca bem legal, tá ligado? Uma coisa que acontece comigo, eu não queria saber se acontece com vocês também, pelo menos pra mim... Quando sai do barril, dói um pouquinho, mas passa rápido. Eu sei como é que é. Não, tipo, pra vocês, pelo menos pra mim, faz diferença eu querer mestrar ou eu querer ser jogadora de acordo com o sistema. Às vezes eu... Com certeza. Por poder, mas sim por querer. Tem sistemas que eu gosto de mestrar, no caso só mestrei um até hoje, mas é o único que eu tive vontade de mestrar, que é Paranoia. E jogar os outros, assim, que eu já joguei, que é Vampiro, 3DT, etc, etc. Então com vocês também é assim, depende do sistema. Assim, como eu falei, medieval eu só jogo, eu não gosto de mestrar medieval. E os outros também é mais... Não, eu discordo completamente, discordo 100%. Depende com quem você está jogando. Por exemplo, com o Mestre Splinter, eu não quero mestrar, porque ele é caga-regra. Caga-regra do caralho. Então, assim, não é só o sistema, são os jogadores. Não, tem jogador que ele fala assim, eu vou pular desse precipício. Por quê? Só pra ver o que vai acontecer se eu pular. E aí, o que você vai armar agora, tirar do seu cu agora, nesse exato momento? Cara, pode crer, já aconteceram as paradas assim, muito tensas enquanto eu mestrava, estragaram. Mas aí é que entra a primeira dica de mestre: não deixe o caga-regra, filho da puta, estragar a diversão dos outros. Mas peraí. De regra às vezes não dá. Não, vem se defender, não! Vem se defender! Porra! Seu caga-regra! Agora vou me defender. Vou te falar que, como jogador, eu gosto de. Eu leio pra caraca, eu leio o livro básico, eu leio os suplementos. Às vezes preocupado com história, preocupado com tudo. E, cara, eu ganho uma compressão da regra que eu me sinto, às vezes, como, porra, o Neo na Matrix. Eu tô olhando lá os numerozinhos passando. Se acontece alguma coisa pra mim, se o mestre foge absurdamente da regra em alguma coisa, pra mim eu vejo uma discrepância. Eu vejo a falha da Matrix. Me incomoda. Eu perde não, a... Não. Sabe o que o protocolo social diz nessa hora, que tem que ver com o manual do bom jogador diz? Fala assim pro mestre. Eu acho que não é assim. Mas se ele te diz... Tá. Mas se ele te diz, foda-se. Aí depois que a partida termina, tu explica. Olha só, mestre, naquela hora que o fulano e pulado tem as barril, aqui a regra dos barris diz que a dureza do Brasil de metal é 5 pontos. Ele tava num barril de madeira, que era 2 pontos. Aí tu explica e caga todos os números que é, entendeu? Você não pode deixar a porra da regra que o Mark Reinhagen escreveu na noite de insônia dele. No caso, eu peço pro caso que o cara pega a existência de regra. Mas não pode deixar a porra da regra que o fudido Steve Jackson escreveu na nota de rodapé da página 36 sobre combate montado em elefante, estragar a porra da sua história, porque tirei um no dado, então o cara que é o do elefante, da elefante morreu. Se for assim, cara, fodeu, assim, todo duro de matar, John McClane jogar no vidro, ele vai ter que se cortar todo, igual no primeiro. E ele só se corta no primeiro, a parte dele que imune a vidro, sacou? Ele ganhou um poder novo. Então, o assim, mestre que nunca roubou um dado pra salvar a vida regra, do player, que atira a primeira pedra. Mas ninja, mas aí tem um momento que é muito interessante, na atenção, que normalmente o mestre joga com os dados fechados, atrás do escuro do mestre. Uhum. Se a porra fica séria, e ele quer criar um momento de tensão, baixa o escuro do mestre. Dados a mestre. É verdade. Então, meu, quando o cara, eu acho que é necessário, não só pra essa roubadinha do mestre, às vezes não só a favor do jogador, mas contra o jogador. Às vezes o cara tá com azar e os kobolds não tão fazendo nem coquinha no grupo dos layers, sabe? Quando ele fecha o escudo e baixa e os dados são abertos, shit got serious, man. O que sair no dado vai o sair. O Falcão virou boné, né? O mestre tem que jogar com os dados fechados e abrir nesse momento pra tu ter a situação de tensão. É uma coisa que muito, muito bacana ter da mesa nesse momento importante. Mas você acha que o mestre ele tem que ajudar o jogador ou ele não pode se meter? Ele deixa os dados rolarem e decidem Depende, né? Ele tem que meter o equilíbrio, cara, porque o jogo tem que ser interessante. Uhum. Se os inimigos estão errando, tu no contra-ataque? Ah, critei aqui, ó. Pronto, dobro de dano, cadê o jogador? Meu. Ele isso tem que é uma posição política, né? É praticamente uma posição política, né? O governo se intromete ou não na economia? Vou falar de um erro meu como mestre. Aproveitando o comandante Cobra, que foi a pessoa que mais me atormentou com esse erro durante toda a minha vida. Claro. Estava jogando uma aventura na qual o comandante Cobra e um outro colega meu, o pajé do aprimoramento, resolveram roubar um carro. Que odeia a gente, por sinal, o pajé do aprimoramento odeia a gente. Tá? Visto pela última vez no episódio 15. eles eram dois homens da pose e eles resolveram roubar um carro. Ah, eu pensei, ok, beleza, roubar carro, tranquilo, roubaram o carro. A gente tinha colocado já descrito na cena que haviam dois policiais na cena, no local. Ah. E falei, cara, eu vou fazer o seguinte, qual é a reação natural? Pô, mundo das trevas e tal. E, porra, os caras vão abordar e falar, cara, não vão deixar isso aí ileso. E pensei na minha cabeça, porra, vou rolar aqui um teste. Falei, porra, eles vão tentar fazer parar. Aí o comandante Cobra falou, não vou parar, vou acelerar e vou embora, o carro é meu. Aí eu falei, ok, porra, o carro em movimento, o cara tá atirando de noite pra pegar no vidro, não sei o que lá, babá, vou rolar um dado. E rolei na frente de todo mundo. Tá aí um dos meus erros, eu rolo na frente de todo mundo. Eu cheguei, acertei o tiro com todas as penalidades e tudo que eu inventei na hora pro policial, teoricamente difícil de acertar, acertou. Aí eu falei, ok, comandante Cobra, você levou um tiro na orelha, você tá sangrando. O comandante Cobra, na hora, ele parou de jogar, ele falou, peraí, cara. Calma. Não de rage quit. Deixa eu ver. O sustei, é diferente. Ele falou, peraí, cara, isso não é nem um pouco, esse roubo do carro não é nem um pouco pertinente pra história, a gente tá fazendo N outras coisas, tem um enredo a seguir, você tá me enchendo o saco a porra de um tiro de um policial extra que não tem representatividade nenhuma pra história, só porque ele tirou um acerto no dado. Eu falei, é a regra. Aí, cagou a regra. Eu posso me defender, eu tenho réplica aqui? Por favor, réplica. Não, tá todo mundo a seu favor, não, cara. Eu tô a seu favor, cara. Eu falei que errado. Não, porque o negócio é o seguinte, cara, olha só, como mestre, pelo menos antigamente, o grande macete era o seguinte, era você começar o jogo sem história, sem pensar em nada, e rezar pra um player dar um soco num cara aleatório num bar. Aí você pode mestrar a aventura inteira naquele bar, entendeu? Baseado naquele soco, né? Tudo começou com um soco. Sim, se os dois jogadores retardados mentais estão se amarrando pra caralho pra roubar um carro no meio do nada, que não vai levar lugar nenhum, deixa os caras saírem. Tá velho. Muito errado, né? Eles vão terminar, tipo, caralho, isso foi foda, roubei um carro, você é, só foda. Eu sou mestre. Eu falei aquilo pra te ajudar, entendeu? Porque teria sido ótimo pra você se tivesse acontecido nada. Mas então, só isso. Não, então, aí fazendo a minha meia culpa, tô falando que eu errei como mestre, que eu deveria ter não me preocupado tanto em a verossimilhança da cena com as regras que o jogo propõe e, porra, e mesmo se eu quisesse fingir que o cara tá dando um tiro pra valorizar o feito do jogador que foi lá e roubou o carro, poderia ter feito por trás do escudo, dizendo, pô, beleza, os tiros pegam de raspão e você vai embora. O carro é teu. Podia ter feito dessa forma, entendeu? Eu não tive essa flexibilidade. Mas como foi um você erro. Podia ter, mestre Splinter, quando rolou os dados, olhar assim pro jogador e falou, ele errou. Cara, mas é isso que tem dizendo crítico, no manual de paranoia, sabia? Como paranoia é um sistema escroto, tem dizendo explicitamente na parte do mestre, na hora que você quiser... Não, desrespeite as regras na hora que você quiser, ignore os resultados dos dados na hora que você quiser, você não precisa cobrir pra isso, pode estar rolando na frente do jogador. Uhum. Vou complementar uma coisa que a Lilith falou. Sabe qual é o grande problema disso, você desrespeitar tudo? Uma aventura de Cavaleiro Zodíaco. Ui, nossa, calma. Uma aventura de Cavaleiro Zodíaco. É qual? É do avião de bambu ou não tem avião de bambu? Não, não é isso, não. É aquela calma. Que eu era o Lino de Fênix e fui preso na mão do avião. Não é essa. Não é, ou era essa. Agora eu não lembro. Eu lembro que o que deixou com raiva foi o seguinte. Foi um exemplo desse, de ignore todos os resultados. O importante é o jogo, a diversão e tal. Ah, lembrei. Eu fui praticamente o cara do barril, porque eu não queria jogar com o Seiya. Mas todo mundo dizia, não, eu sou Yoga, eu sou Shiryu, sei lá. Eu falei, ok, eu não quero ser o Shun, então eu sou o Seiya. Eu acho que era mais negócio ser o Shun, hein? Caraca, eu escolhi o Jabu, brother. Não tinha o Jabu, não, pra escolher? Aí todo mundo tinha as batalhas épicas e tal. Eu tô entendendo, rapidinho, mestre Peter. O pajé do aprimoramento nessa aventura, ele foi o Nashid Lobo. E como ninguém... Calma, moleque. E tu foi o Seiya. Deu mole. Podia ter sido o Bang, Lobo, de Não tá entendendo. Todo mundo tinha ficha, menos o Nashid Lobo. Não, então, o pajé do aprimoramento teve as liberdade pra assistir. Ah, é, pode crer, foi isso mesmo. Ele leu a porra do sistema inteiro. Cara, eu como... É, pô, deixa eu falar o que eu queria falar, cara. É narrativa emergente. Tu torna muito foda. E é, eu sou o lobo. Não, então, oi Lápis, se eu fosse o mestre, eu não aceitaria nenhum jogador jogar como Nasci de Lobo, a não ser que ele cantasse toda a musiquinha na hora de vestir a armadura. Braços e joelhos. Isso. Pernas. Cintura. Ombros e braços. A última máscara. Mas... É, eu o Elmo. Cara, aí tiraram de mim todas aquelas lutas épicas que o Shiryu tem que perder a armadura e ganhar essa armadura. O Yoga falando, mãe, querida. Ele matando. Ele só ganha sem armadura. O senhor... Ele só ganha nenhum oponente com armadura. Ele gosta de tirar a roupa da bunda. Mas o comandante cobra era ele era o de dragão, ele fazia direitinho. Quando começava a porrada, ele, moleque, fudeu, vou tirar a armadura. Cara, é um jogo de interpretação, foi mal. Cara, aí eu chegava no final, começava o mestre. Não, então você é o Seiya, todo mundo pegou, jogou o cosmos pra você, desceu a armadura de Sagitário, você vai pegar, tá aquela deusa Ares na sua frente, a maçã dourada, roubando a vida da Saori. É seu momento. Eu falo, cara, eu fiquei aqui quieto, uma luta escrota, vendo todo mundo brincar pra. Agora eu vou jogar. Aí, quando eu jogo aquele dado e eu sei, eu tenho certeza absoluta que eu errei o dado. E pra mim, o mestre falou, você acertou. Cara, pra mim acabou o jogo ali. Porque se eu, independente do que eu fizesse, eu ia acertar aquela flecha, porra, eu não precisava estar jogando. Eu falei, cara, eu quero errar, eu quero matar Saori. E falar, vamos mudar a história. Matei Saori. Eu não sei se o tema do podcast é lavação de roupa suja, mas vou dizer que a parada ficou tão sinistra que o mestre Printer rasgou a ficha. É verdade. Porra. Eu me senti. Eu fiquei esperando o tempo todo pra ver um CG. Eu não joguei a porra do jogo. O meu momento era acertar a porra de uma flecha e eu errei no dado. Por favor, me deixe errar. Eu quero errar. Eu não quero acertar. Em relação a ser justo com as regras, eu concordo com o mestre Inter. Tipo, se você deixa a parada, bota o escudo, tira o escudo, a parada perde o drama, entendeu? É maneiro você chegar e lá rolar o seu, mesmo que você se dê mal pra caramba. É importante que você se foda de vez em quando, porque acertar sempre, tipo, você perde. Perde valor. Perde a noção do perigo, cara. Jogadores jogam os jogos de RPG achando que o mestre tá ali só pra contar uma história, amigável, não sei o quê. Então, eles não têm medo da morte. Eles acham que qualquer merda que eles fizerem, o mestre vai estar lá pra limpar a bundinha deles. E não necessariamente isso faz uma aventura legal. Você concorda, Clerado? Concordo. Então tá bom. O ninja inimigo, ele matou um personagem meu, mas eu quis que ele matasse. É verdade. Ele pediu pra matar. Ele pediu. Eu falei, meu irmão, mata porque esse personagem é nojento. Esse personagem é muito ruim. Eu odeio ele e eu preciso que você mate, que eu não posso suicidar o personagem. Cara, tipo, quando você tá indo tão mal numa matéria que você pede pro professor reprovar você por falta, né? Porque senão você serve é muito pra baixo. Nunca pedi, sempre reprovei normal. É um rato! Aí, vou fazer uma parada. Nunca pedi também. A única graça pra mim de ser narrador de jogo é você ser sádio com jogadores. Tipo, então jogador pra mim não tem saída fácil, não, amigo. Vai ter que estrebuchar até o final. Cara, mas agora... você acha que a diversão do jogo tá em você ter uma história maneira, não importa se o player vai morrer ou não, ou você botar um desafio pro player superar, caralho, suar frio, tem que passar nessa merda. Ó, eu vou dar uma resposta meio pulso, mas é verdade, tipo, a história não importa se o jogador não sente o peso, entendeu? Então não importa você falar que, cara, tipo, livro de Harry Potter, e ele sentiu muita dor, ponto final. Cara, se você chega pro jogador e fala, cara, então, aí teu irmãozinho morreu e você tá se sentindo mal, ele não tá nem aí, cara. Mas você passa uma sessão inteira interpretando o irmãozinho dele, ele, caralho, esse NPC é o NPC mais irado do mundo, você mata aquele personagem depois. Pois, nossa, é lindo. Entendeu? É verdade. O mestre tem que envolver o jogador na história, cara. Seja empolgando ele, incentivando. Ah, agora tu tem uma espada degoladora de goblins mais 4 e você e tem na tua frente duas dúzias de goblins. Ou então envolvendo também pelo peso emocional, que nem falaram aí. Que, ele tem que se sentir derrotado pra que ele possa se reerguer e triunfar, cara. Não existe a vitória do herói sem uma queda. queda. É, o herói. Ah, é, e eles têm que vencer também, eventualmente. É, eventualmente. Não, é um princípio muito simples, cara. É, por exemplo, eu tenho que brincar com o gato aqui em casa, né? Senão ele fica triste e fica parecendo cachorro, deprimido. Cachorro? Aí, cachorro? Aí você tem que, pô, eu pego um elástico de fazer regulação que tinha em casa que arrebentou e fico arrastando pelo chão e ele foi correndo atrás de Romongol. No começo, eu ficava disputando com ele, eu ficava não deixando ele pegar nunca. Até que uma bela hora ele olhou assim pra mim e falou... Ele olhou assim, ó, ele fez essa cara assim, ele ficou olhando assim pra mim, ó. Peraí, calma, cara, peraí, tô olhando, vai. Então, eu tenho recurso. Ele ficou olhando assim pra mim, qual é, meu irmão? Não deixa pra essa porra, não. Eu tô ficando frustrado. Frustration não é legal, tá? Aí você tem que deixar o gato, de vez em quando, pegar o negócio. Não, por isso que o pessoal... Não é sacanagem isso. O pessoal relata que dono de gato brinca com gato, aquele laser vermelho, o gato fica deprimido, porque ele nunca consegue pegar a porra do laser vermelho. O gato fica deprimido foda. Então, assim, você tem que dar o estímulo, né? O achievement. Tem que dar um achievement certo. Constante pro bichinho. Tem que deixar o cara que tá fora do barril se divertir, né, cara? É pra lá como, que tu como tá. Diz também o funk, deixa os moleque brincar. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu me amarro em usar tabela de encontros aleatórios. Sim! Cara, isso é muito bom. Teve a primeira vez que eu mestrei... Cara, mas você, então, Clerato, você deixa o jogador usar LR pra fugir da batalha também? Às vezes é muito chato, cara. Não, é difícil eles fazerem isso. Tipo, teve uma vez que eu realmente eu tinha feito a aventura pra eles não vencerem esse encontro. Era pra ensinar eles a fugirem e lutarem outro dia. Ah, e eles morreram. Morreram! Dois personagens super importantes do grupo morreram ali. Eu briguei com um dos jogadores, que o cara ficou puto pra caralho, que eu tinha botado um golem de ferro contra personagem de quinto nível. Eles ficaram, porra, mas você não pode fazer isso, a gente tinha como enfrentar. Falei, claro, vocês tinham como enfrentar, vocês tinham como fugir. Eu só preciso procurar fugir. Ah, não sei o que. Não, você sabe por que eu não uso esse tipo de coisa? Porque a primeira, eu comecei mestrando. A primeira coisa que eu fiz foi mestrar jogo de RPG. E aí quando eu fui jogar isso atualmente... Isso é uma coisa extremamente não recomendável. Peraí, mas volta lá no ovo da galinha. Se ninguém mestrar pela primeira vez, quem foi o primeiro mestre? É tipo mas, isso. Sim, mas além dele, isso. Não precisava de outros, né? Exatamente. Se você não tiver escolha, você faz isso. Alguém, o pessoa que pensa melhor na história e tal, começa mestrando. Mas o ideal é o cara que tem mais experiência e mais domínio no jogo mestrar. E esse é o cenário ideal. Não, eu vou dizer, por exemplo, fui, o caso de vocês, o Chokes, o Comandoscope, a Eternidade, sei lá, essa galera aí, era um grupo autocontínuo. Então, vocês perderam a virgindade todos juntos. Mais ou menos. Pra dizer a verdade, suruba, pra dizer a verdade, tipo não, porque eu fui otário. Eu não jogava, e aí chegou o Ninja Inimigo e falou, cara, olha só que maneiro. Ele descobriu um jogo onde você cria tudo que você quiser, você cria os personagens, você quer blá blá blá blá, e pô, cara, é praticamente limitado. Eu falei, pô, que maneiro. Ele falou, você tá mestrando. Então, em outras palavras, pra aproveitar a metáfora do Kids aí que o Leonardo falou, você foi a garota e o Ninja Inimigo foi o Gasparzinho, né? Aí ele falou, não, tá tudo bem, sou eu, Casper, não sei o quê. Foi foda-se. Eu falei, cara, eu comprei um móvel irado lá pra sala que eu quero que você experimente. Olha só, o barril. Entra aí que tu vai se amarrar. Vai se amarrar. Altas sensações. Vocês perderam a virgindade juntos. Isso que é verdade. Agora, a galera em geral é iniciada, né? É tipo a ordem satânica, como a Globo bem gosta de vender, que vai angariando novos, né? Vem cultuar o Satã, comprar livro de 50 reais. O meu mestre foi... Ele aprendeu com o irmão dele, ele começou jogando Shadowrun, depois Arcano, e aí ele ganhou D&D da Grow. E aí que a gente começou a jogar no colégio. Então, eu comecei assim, eu fui morar num condomínio, eu tinha 11 anos. Aí eu conheci Aí eu conheci os moleques lá, porque eu fui comprar um cachorro quente, né, pra jantar, que eu era obeso, comprei dois. Aí voltei, tô subindo... era muito bom, cara. Eu tinha 11 anos, porra, tinha que me alimentar bem. Aí eu tô subindo aí, a escada... Na época que o comandante cobra era gordinho, ele fazia isso também no colégio. Não, padrão. Aí, porque hoje ele é esbelto. Aí tô subindo a escada do meu prédio, tinha dois moleques parados, o Warner e o Jonathan parados. Aí falando assim, não, porque aí o mercenário pegou o bumerangue do Batman e não sei o quê. Aí eu falei, caralho, mas vamos descer mais Marvel. Aí eu falei, porra, vamos descer mais Marvel? Porra, tamo, tu gosta também? Gosto, caralho, vamos jogar RPG então. E aí eu pensei os caras assim, quando jogar RPG com eles. E esses moleques, por sua vez, aprenderam com outro cara, e com outro cara, com outro cara, e esse outro cara aprendeu com o Gary Gygax. Então assim, foi um iniciando o outro, foi aglomerando, entendeu? É diferente do caso de vocês. Então, no caso de vocês, alguém te tinha que se fuder, entendeu? O barril ia ter que ser montado pra alguém, de princípio, não dava eu pra... Eu já peguei o bonde andando quando eu comecei, porque eu tinha um grupo de amigos que já jogava, e aí eu tinha minhas amigas também, mas das minhas amigas, só outra amiga que se interessava por RPG também, as outras meninas achavam forte. E a primeira vez que eu joguei... Interrompe mesmo, não, continua interrompendo, peraí. É, não, a mulher tem que apanhar, a mulher tem que apanhar. Ah, vão se poderem. Aí, tipo, eu e essa amiga, beleza, a gente começou a jogar. Com o tempo, ela se desinteressou, a gente jogou aventura juntas, mas depois ela se interessou. E aí, um belo dia, eu tava na livraria e vi o livro do Paranoia lá na estante, não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. E aí, comprei o livro e fui ler em casa, né? Mas eu não tinha ideia de mestrar ainda, só que ninguém mais conhecia e ninguém mais tinha o livro, só eu. Cara, se eu não mestrar, ninguém vai. E mestrar essa parada parece ser muito divertido, porque os personagens sempre estão na iminência de poder, sempre estão na iminência de morrer. Então, é muito fácil. E eu ainda posso burlar as regras à minha vontade. Então, paranoia é o seguinte, porra. Você pode derrubar a bigorna na cabeça do coelho e foda-se. Não, acabou. Cara, você tá confundindo o Tum com paranoia. Isso é verdade. Mas agora, se eu quiser, agora eu posso. Se encaixou. Paranoia é o do Greg Costa. Tudo faz sentido. Só que, mas eu também posso derrubar uma bigorna na cabeça dos meus jogadores. Se eu quiser, sabe que jogo de videogame é altamente baseado em paranoia? Não é puro paranoia nem aqui nem na China. Eu vou ter que mandar um João Kleber mandar para tudo. Para tudo, tudo arrepiado. Olha aqui meu braço. Cara, começa aí, pelo fato que paranoia tem 6 vidas. Então já não é que... Aí a gente veio aqui discutir a questão de mestre ou questão de plataforma. Não tá desculpada. Voltando às tabelas aleatórias. Como mestre, é diretamente ligada a essa plataforma, porque eu só mestrei ela, então eu só posso dar exemplo dela. Então vai. Mas... Iau! Toma! Iau! Chupa! Moral! Papo argentino! A gente não veio aqui falar da nossa experiência como mestre, veio falar dos mestres que a gente já teve. Mal dos mestres que já mestraram. O cara foi, se sacrificou por você, entendeu? Entrou no barril. Meu irmão, eu não tô aqui pra malhar mestre, desculpa, entendeu? Fui enganado. Lilith, o seu maior erro, e o maior erro de muita gente, é comprar o livro. Porque quando você... Mas era baratinho! O livro você tem que comprar. Só que quando você é a primeira pessoa a comprar o livro, você fala, nossa, que sistema maneiro. Você pegou o livro, naquele momento, a sua corrente fechou no braço. Mas foi ótimo, eu me divertia mais que os moleques jogando. Não, você tá falando merda. Porque eu comprei os livros de AD&D da Abril, quando eu tava fazendo queima de estoque, R$20 cada um, R$60, tá? Caralho, vai tomar no cu, putz. Queria muito. Chupa, ainda tenho. Aí, tá tudo sem capa. Aí chegou lá em casa, eu peguei os 3, folhei, porra, bonito, não sei o quê. Aí desci, fui no prédio do lado, toquei lá 404. Warney, aí desce aqui que eu tenho uma parada pra te mostrar. Aí falei, aqui, ó, D&D, toma, vamos jogar amanhã. Ele, porra, vamos jogar amanhã. E foi assim. Assim, os livros ficaram mais coelho comigo durante um tempo, naquela época. Mas assim, eu levei alguns meses, talvez um ano pra mestrar. Tinha 11 anos, já pensou um moleque de 11 anos mestrando RPG? Eu já cheguei muito na casa do Comandante Cobra. Aí o Comandante Cobra com aquele olho assim de cachorro, sem dono, fala: Gente, amigo, olha esse livro que eu comprei, que maneiro, né, cara? Olha esse sistema, que legal. Olha só que maneiro. Não quer mestrar, não? Aí, eu vou dizer uma parada: essa dublagem não foi legal. Legal. Tem que fazer uma dublagem do Comandante Cobra. Cara, gente, amigo, olha esse livro fantástico. É um sistema maravilhoso, tem uma chifre, é uma feia. Não gostaria de registrar, por favor? Pô, cara, queria não, mestre em você. Você tem que lutar pelo que você quer, só digo isso. É isso, exatamente. Pô, eu quase ganhei Call of Cthulhu nessa, cara. Você viu os meus? Não, cara, você não quer mestrar Call of Cthulhu pra gente? Não, cara, não quero. Ogro, oi. Queria fazer uma pergunta pra você. Muitos mestres defendem a ideia de que você tem que pensar na história inteira antes de começar uma narrativa, antes de começar uma aventura. Nunca. E muitos defendem que você tem que basear o jogo no que tá acontecendo na hora ali. O que você acha que deve ser feito pra um mestre pra aventura ter uma história legal? Cara, sempre depende. Algumas vezes os jogadores começam uma aventura num ambiente, num cenário fechado, num bar. Não, num bar. Uma taverna. Taverna. Vocês estão numa taverna. taverna. Além disso, além da taverna. Quando o cara já tá, sei lá, ele. Você conhece o plot da luzinha? Plot da luzinha? O plot da luzinha, sei lá, tu quer juntar os jogadores, não sabe como. Aí tu vai pra cada um. Fulano, tu é o quê? Eu sou fazendeiro. Beleza, tu é fazendeiro. Tu tá lá no celeiro, tua fazenda, com a tua armadura completa, tua armadura de sorda, e tu lá cuidando das vacas, de repente tu vê uma luzinha no celeiro. Uma luzinha? É uma luzinha flutuando no ar. Ah, sei lá, eu toco na luzinha. Beleza. Tu vai parar num lugar que tá lá um fighter, um ladrão, um clérigo, um mago, boa. E tem um dragão na frente de vocês. Explode boa. Na caraca, minha época, sabe? Isso era o botão vermelho. Não, o botão vermelho. Na minha época, isso é o plot do Caverna do Dragão, cara. Também. Então, seja o botão vermelho, luzinho, Caverna do Dragão, em alguma situação os jogadores vão estar no meio fechado. Sei lá, eles já chegaram no dungeon. Ou então o mago baniu eles lá pro plano elemental e eles têm que sair daquele lugar. Então, nessa situação, tu tem início, meio e fim que os jogadores têm que seguir. Pode. Agora, se tu tá no world map, e os jogadores têm liberdade quando quiserem, o mestre pode até ter uma noção do que tá acontecendo no lugar e guiar os caras pra aquilo. E sabendo mais ou menos que é o objetivo já de cada personagem, nem que o objetivo do personagem seja, vou criar o caos pra poder com a vida do mestre, já tá tentar preparar alguma coisa de antemão. Gente, ó, eu vou te falar que tem um amigo nosso que se chama Pajé do Aprimoramento, que ele é o líder, ele é o avatar do cara que fala assim, vira o mestre, bota o NPC e fala, então, eu preciso que vocês me ajudem pra salvar a minha filha, ela é a princesa e tá assim, num calabouço e tem um dragão lá, preciso que vão lá e resgatem ela. A recompensa é 1000 peças de ouro e um título de nobre, blá, blá, blá, blá. É Pajé do Aprimoramento. Não. Das costas e foi embora. O Pajé do Aprimoramento, ele tem um vício que ele gosta de testar o jogo até o jogo quebrar ou o jogo acabar. É do tipo, tá tudo bem então, a gente tá numa cidade, ok, cara, vou matar o rei. Por quê, cara? Tô indo lá matar o rei agora. É você como mestre, você fica perdido. Cara, é isso que eu ia perguntar. Não, mas deixa eu dar um exemplo, então. É isso que eu falo. Desse meu mestre nível 200 aí. A gente joga uma campanha que tem vários grupos com jogadores diferentes no mesmo cenário. Se passa em torno mais ou menos do mesmo período, algumas vezes tem um crossover de um grupo ou outro, mas enfim, segue todos os grupos naquela mesma situação que tá acontecendo no mundo, naquele plot da história. Há uns 4, 5 anos a campanha anterior tinha começado, tinha um grupo que de jeito nenhum seguia os plots que o mestre tava bolando. Eles faziam o que eles queriam e o cara deixava. Acabou que alguns desses caras acabaram virando vilões de campanha e entraram um grupo na campanha depois, que o objetivo era caçar esses personagens. Pô, o cara fez PVP em RPG de mesa, cara. O negócio, e acabou ficando encaixado muito legal na história. Pra citar um dos exemplos. Tinha um fighter lá chamado Shizuki, um guerreiro oriental, e ele fazia o NPC lá, que a mulher raposa te ofereceu uma recompensa, falando, não, minha armadura tá muito ruim, porque eu perdi a armadura no combate que a gente teve antes, eu vou lá comprar uma armadura nova. Ah, mas tem pouco dinheiro. Ah, eu vou fazer uma armadura de couro, então. Ah, vai lá na coreira, com o teu dinheiro consegue comprar uma armadura de couro. Ela foi lá, tá, então tu desce teu cavalo e... Não, não desce meu cavalo. Como assim? Tu vai entrar na casa da coreira de cavalo? Não, eu já perdi meus equipamentos antes, eu deixar o cavalo aqui fora, eu vou perder equipamento. Eu vou entrar o cavalo e tudo no corpo da coreira. Ele entrou... Último online! Obviamente, a coreira brigou com ele, então ele foi de saco cheio, porque a coreira ficou brigando com ele e degolou a coreira. E o grupo ficou umas 3 ou 4 sessões fugindo dos guardas, porque um desses caras era assassino da... Era um assassino, tava procurado. Depois de umas grandes confusões, o cara acabou... Ele acabou se revoltando com os personagens do próprio grupo. Os personagens do grupo tiveram que matar ele, porque ele tava criando uma confusão ainda maior. Nossa senhora! E quando ele morreu, acho que ele... Não sei se tinha monstro, que tinha fogo ao redor, ou botaram fogo nele, sei lá. Ele morreu e pegou fogo. E ele ressuscitou. E ele voltou como um cavaleiro zumbi depois. Olha só. Só que quando o mestre, pra punir as ações dos personagens, ele acabou adotando um sistema de mácula no cenário. Se tu faz coisa escroto, ganha pontos de mácula. Se tu faz coisas exaltadas, ganha pontos de glória. Se tu tem mácula demais, tu acaba ganhando deformidades. Quando ele voltou como morto-vivo, ele ganhou mácula pra cacete. E joga aí na tabela tua deformidade. E ele ficou coxo. Coxo? O cavaleiro coxo! Aí ele, ok, tu ressuscitou, mas, sei lá, teu pé ainda tá queimado e teu pé tá torto. Então ele virou um cavaleiro zumbi que andava arrastando o pé. E tinha a cara amarrada com um pedaço de barbante que a cara dele tá. E era japonês. Era um samurai morto-vivo, um cavaleiro morto-vivo, coxo. Não. E virou vilão de campanha, cara. Tinha uns dois grupos atrás do cara. Aí virou personagem de One Piece. Pronto. Então acabou bacana que o mestre deixou o grupo fazer o que queriam, ferrou com a vida deles por não terem seguido o plot da campanha. Então o mestre acabou se divertindo nisso e acabou gerando um plot que, pô, o cara é muito vilão de campanha. Uma coisa muito legal também que... O cavaleiro coxo é vilão de campanha? Ele era... Não tem como, moleque. Não tem como. Cara, você não diga que não tem como quando a parada... parada fica, pode ficar foda. É, e assim, e uma coisa bem, né, pelo cara ser completamente caótico como jogador, o personagem obviamente era meio insano. E outra habilidade que é muito fantástica, que o meu mestre tem, é que ele desenha. Ele manda muito bem no desenho. Então, às vezes, ele tá, a gente tá no meio de uma campanha, de uma aventura, e ele tá improvisando alguma coisa. Ah, vocês estão entrando lá no Templo das Trevas e tem um cara com pele preta e chifrudão. Assim. E a gente começa a dialogar com o cara e ele vai rabiscando assim no papel. E a gente vai tendo diálogo, tudo de improviso ali, o que, que a gente tá conversando é, ó, aqui tá o cara, pum, ele já puxa o desenho como é o NPC. E ele fez alguns desenhos desse personagem aí, quando ele não podia jogar conosco, e o cara completamente insano, assim, um negócio muito vértigo, sabe? Porque, porque eu sou morto-vivo, não sei o quê, e só por causa daquela puta daquela coreira que não quis me dar armadura, só reclamou do meu cavalo, bababá. Ele só botou todas as reações que o jogador naturalmente teve e virou um vilão insano muito foda. Caraca, irado. E como é que você vai falar pra esse cara aí, mestrar pro Baixo Frente Suco aqui no Hangout? Quero ver o desenho do cavaleiro. Eu vou puxar a página de portfólio do meu. PVP, pra mim, é sempre quando o mestre tá mestrando, do nada dá porrada do lado dele, que não tem nada do seu jogo. Isso pra mim é PVP. Tenho certeza que o mestre pode falar de um certo elfo rápido, que isso é PVP de jogo, meu irmão. É completamente fora. PVP é quando os jogadores dão um tapinha no teu ombro e falam, aí cara, tá rolando porrada aqui. Isso é PVP de jogo. Mas isso também, mas é uma coisa que vale a pena a gente discutir. O que, que um mestre deve fazer numa situação em que dois jogadores começam a brigar em jogo? Não brigar na vida real. Porque aí foi, aí fudeu. Aí é outra merda. Mas eu tô falando assim, quando dois personagens começam a cair na porrada no jogo, o que um mestre deve fazer? Peraí. A gente tá falando de algumas situações aqui. Assim, eu sei que o mestre é o cara do barril, é o cara já tá sendo corno que é mestre, mas tem situações em que o jogador, logicamente, foge totalmente do personagem, do aquilo que ele se propôs e surpreende o mestre, mas tem várias vezes, isso, eu já cometi esse erro, outras pessoas que jogaram comigo cometeram esse erro, do mestre criar uma situação onde, basicamente, o erro do jogador, pô, ele assim, fez merda, ele matou o NPC importante fez, cara, o mestre pediu, fez tudo, implorou pro cara cometer o erro. Do mesmo jeito que às vezes ele provoca, às vezes mesmo quando ele não quer. Não, mesmo quando, aí falando novamente situação do PVP, você tá falando aí, quando que você faz quando dois jogadores resolvem se desentender? Pode ser que essa Não. Quando dois personagens do jogo começam a brigar. Exatamente. Como é que dois personagens do jogo começam a brigar. Mas você tá falando de um jeito como se, pô, sou o mestre, pô, tá acontecendo, puxa, não tem nada a ver com isso. Começou sem eu mexer. Mas várias vezes, cara, é o mestre que botou lenha na fogueira. Mas aí é que eu falo: a graça de ser mestre é ver o caos acontecer, meu irmão. Porra, entendeu? Não vim para ser parte da solução. Exatamente, porque o jogador é um bicho sem vergonha, entendeu? Inclusive você, entendeu? Então, esse é o negócio. Eu não vou entrar. Jogador é tipo aluno, cara. É a mesma coisa. Eu não vou entrar nesse mérito, porque não é a parada, eu acho. Mas, cara, jogador é um bicho sem vergonha, entendeu? Quando a gente começa a cair na porrada, mas pode instigar, cara, eu adoro PVP em jogo, tá? Principalmente quando eu tô mestrando, tipo, só eu mestro na mesa, ninguém mais mestra, porque eu não devo nada a ninguém. Então, tipo, quando a gente começa a cair na porrada e um vai perder personagem, eu começo a rir, sacou? eu narro como nunca narrei antes, entendeu? Cara, é lindo. PVP são épicas, tipo, é episódio especial de uma hora, cara, adoro. Season finale! No meu grupo, essa campanha de Forgotten, teve uma hora lá que os caras resolveram entrar num puteiro e pegar umas putas. Só que o necromante lá, que já tava meio que pendendo pro lado do mal, falando, Daniel, o necromante vai virar maligno, cara. Ah, não, tá tranquilo, não vou fazer mais merda, não. O cara pegou um traveco. Quando descobriu que era um traveco, o cara sacrificou a daga e sacrificou o cara ali na hora. Normal. O traveco ali sacrificou. Eu falei, cara, tá, beleza. Isso é um ato maligno, não tem mais volta, cara. Você é do mal agora. E aí o paladino sacrificar o traveco. Ha ha ha! A gente tá com coisa estranha, coitado, cara, vai. Aí o paladino do grupo lá resolveu caçar ele, eles começaram a brigar. O grupo se dividiu em dois. Tinha o grupo do, que era o necromante, o meio orc clérigo de Grunsh, e acabaram atritando. Que no outro grupo tinha um anão, tinha o paladino, blá blá blá. O tinha um grupo sendo... pro travesti e o grupo, né, contra o travesti. Foi isso, né? O grupo homofóbico e o grupo pro LGBT. A ala do Marco Feliciano e a ala do John Willis, é isso, né? E aí o que aconteceu? Essa disputa entre os dois grupos, um tentando sacanear o outro, tentando reparar os erros que os outros cometeram, acabava afastando eles na hora que eles caíam na porrada e eu não precisava fazer mais nada, era só ser o juiz ali da questão. E eles tinham que se juntar às vezes quando a parada era muito foda, tipo, surgia aquele inimigo maior que todo mundo, que aí junta Vegeta com Goku pra derrotar. E cara, foi isso até o final da campanha, foi muito maneiro. Aí no final, depois que eles tinham resolvido todos os problemas, eles resolveram falar, não, peraí, agora tá na hora da gente derrotar o necromante do Daniel, que dominou as bravas e transformou aquilo lá numa necrópole. Vamos lá dar um pau nele e acabar com ele. Como é que um cara que pegou um travesti faz esse tipo de coisa no seu jogo? Mas era um travesti. Cara, o cara pegou um travesti. Game? Ele é capaz de fazer qualquer coisa. É verdade. O cara pegou um travesti. Você tá duvidando do cara dele? É verdade. Velho, a gente tá... Já tem um tempo que a gente tá terminando de escrever toda a história do grupo, como foi lá. Vou ver se eu faço um livrinho, solto um PDF, alguma coisa assim. Omite essa parte, né, Ipans? Não, cara, essa parte tá lá falando em todas as palavras. Ele sacrificou o travesti. Olha, vai dar merda, hein? Vai não, dar merda. Uma maneira é que o travesti tá sendo tratado como um cavalo, né? Ele sacrificou. Não, pirâmide cromática. Matou o travesti. É pirâmide cromática, ele sacrificou. Ah, é verdade. Ele tá no ritual e tal, cara. Mas vamos ser preconceituosos, Ok, vambora. Se você é um player que eu já vi cair na porrada com outros players no meio do jogo, já viu seu personagem ir com a intenção de matar, atirar aquele combo, moleque, aquela coisa assim, que vai matar, moleque, você fala, vou rolar o dado e você vai morrer. O Fritz é um cara que não separa jogo da realidade. Vale lembrar que o Fritz, enquanto, não como personagem, mas como ser humano, disse para um professor a célebre frase: professor de física tem raiva de engenheiro e é frustrado, que sabe que engenheiro ganha muito mais. O cara que fala isso na vida real está cagando para as consequências. Entendeu? E ele não tinha passado ainda, hein? E ele hoje é engenheiro. Não, olha só. Não vem agora se defender, não. Fez isso mesmo, até sinistro, porra. Aceita. Não, olha só. Enquanto essa frase aconteceu, eu já tinha repetido, então foi... Ah, tá, então beleza. Eu ainda ia fazer a prova final. Mas assim, mas repetiu, né? Eu sabia que eu ia repetir, mas assim, eu falei isso uma outra vez pra um aluno de física e eu vi ali nascer um professor mal de física. Isso. Que é o professor do Ninja Inimigo hoje. Eu olhei pra ele e falei assim, você é aluno de física? Aí você sofre, eu tô aqui pra pedir a revisão. Ele falou, ah, eu também. Falei, esses caras de física são uns merdas, porque eles estão revoltados porque eu faço engenharia, eles querem foder a minha vida, essa merda não serve pra nada. Aí ele, não, mas eu faço física. Eu falei, eu sei, puta. Ele sempre pode fazer concurso público, né? Pra Petrobras, alguma coisa assim, né? É, naquele momento ele deve ter pensado, eu vou repetir todos os engenheiros que passarem na minha mão. Eu acho que isso é um ciclo vicioso, entendeu? Isso tá acontecendo desde, não sei, Desde o André Rebouças. Peraí, você misturou isso? Não, é exatamente onde eu quero chegar. Não, isso não tem nada a ver. Vamos lá, Fritz. Quando você caiu na porrada com o player versus player dentro do jogo, o que que você na cabeça de um player, ele tá cagando e andando pra aventura, ele só quer a vingança, é isso? Tá, em minha defesa, o outro player merecia. Essa aí foi tropa de elite a parada. Ele merecia. Eu briguei mais de uma vez já, eu não lembro. Acho que isso já, né? Eu lembro de Exalted, você foi com intenção de matar. Mas tinha uma razão, com certeza tinha. Mas assim, eu ia matar porque eu ia campear de cima, né? Eu atirava de arco e flecha, e eu ia ficar no alto atirando nele. Eu tinha flecha infinita, uma hora eu ia acabar matando. Flecha infinita, você era o Hank? Quase isso, era o item mágico. Uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, falando de RPG, falando mais especificamente de PVP, foi num jogo de Rinjokai, onde o personagem do Comandante Cobra venceu o meu numa luta honesta, totalmente igualdade de condições. E, cara, eu, de certa forma, por mais que o jogador tivesse na minha cabeça, pô, seria legal ter um revanche, eu acho que depois, com o decorrer do jogo, a gente foi envolvendo outras coisas, a gente tava na mesma equipe, eu consegui relevar esse fato e, cara, é muito difícil. Posso falar isso com muita certeza, mas é... Como um cara que conhece o Mestre Splinter, eu sei o quão difícil foi. Ah, eu joguei essa aventura, o meu personagem apanhou pra todo mundo. Todos os jogadores e NPCs desse jogo batiam em mim. Um que pediu por isso, dois, eu nunca bati. É verdade, mas eu nunca bati em mim, pode crer, lembrei disso. Mas beleza, vamos lá. Nakato pediu. Existe uma divisão de mestre, é uma coisa mais moderna, uma coisa que muitas pessoas das antigas não usam e muitas pessoas como lá veem de forma preconceituosa, homofóbica, o musical. É você colocar música. Cara, ó, você sonora. Começou o musical. Ai, você fudeu. O Chicago, né? O Mulan Rouge a parada, né? Manda mal. Musical. Tá, beleza, vamos lá. Não vou nem comentar mais nada. É a sonoplastia. Tá, é mas você... quem tá ao vivo sabe que você já perdeu a discussão, tá? Você vai tentar editar. Pode, sabe, que você já, pode já ser, pensava. Cara, pode ser, posso expandir esse tópico pra além dos efeitos sonoros, música, pegar qualquer elemento de imersão externos ao próprio jogo? Prop, cara, eu usava props direto. O que é isso? Props, assim, quando você pega, tipo, uma vez eu fiz isso pra um jogador meu, que eu falei, cara, ele não gastou esse ponto de perícia em ler línguas antigas à toa, não. Toma aí, eu imprimi pra ele uma carta escrita em um mano antigo de Forgotten. Eu fiz ele ficar ali parte da sessão inteira com o livro, com o correspondente de cada letra do alfabeto, as runas, traduzindo a carta. Você mudou de estudar no meio do... Peraí. O cara gastou um ponto pra saber ler a língua antiga. Aí, de sacanagem, você pensa que o cara tem o trabalho de ficar traduzindo mesmo. Você é um filho da puta mesmo. Cara, porra. O maior mestre do mundo. Foi, exatamente. Tipo, cara, a carta era tipo aquele testamento do Aioros de Sagitário pros cavaleiros. Então foi maneiro, tá bom? Então foi maneiro. Então, beleza, foi maneiro. Hileradas, puta que pariu. Babaca você, babaca. Caralho, cara. É tipo assim, não, eu comprei aqui espada. Eu sei usar espada. Aí vem o mestre dar uma espada medieval. Beleza, então fica sacudindo isso aí a campanha toda, tá? Seu filho da puta. Isso aconteceu e terminou numa das minhas cicatrizes que eu tenho até hoje. Beleza. Eu tava lá. Beleza, então falaremos sobre isso. Não. Beleza. Mas eu queria saber, lá, por que você acha essa ideia escrota? A ideia de você colocar a música ou qualquer algum outro tipo de recurso tecnológico pra aumentar a imersão no jogo? Não. Tô sendo babaca, eu não acho escroto, não. Porque eu nunca joguei assim. Então, a gente jogava na rua, a gente jogava. Diferente é escroto, eu concordo com você. Óbvio, travesti. Travesti é maneiro? É maneiro? Porra, mas... desde quando? Não sei. Porra, tá sacanagem, né? Sacrifica essa porra. Então. E lá, você jogava o RPG da de rua. Travesti gay, grande. Oh, o Fritz quer falar ali, fala. O Ilato jogava o RPG da rua, o RPG do gueto. No gueto, é tipo, então assim, algumas paradas, por exemplo, uma vez eu fui no evento de anime e tava tendo um torneio de Pokémon. Aí apareceu um moleque lá com um chapéuzinho cheio de insígnia pendurada. Eu achei aquilo muito bizarro, era um líder de um ginásio dragão aí. Eu achei aquilo esquisitaço, brother. Aí cara, absolutamente tudo sobre essa frase tá errado. É. Calma, tem um plot twist aí. Não importa. Aí enfim, isso importa. Mas o importa é que no RPG. Entendeu? Pra quem não sabe, tá dando mole esse cara no Fritz. Diz um oi aí, Fritz. Mas eu não conheci ele ainda. Eu conheci depois. Aí que bonito. Fritz aumentou na imersão da galera no torneio. É, como a gente jogava na rua, eu e o pessoal a gente jogava na rua, não tinha essa porra de botar música, sei lá. O pessoal do condomínio já achava a gente meio maluco, sacou? Cultuava Satã, mandava fumo em drogas, alguma merda assim. Normal. Aí então a gente gozou, assim. Então, assim, o máximo de sonoplastia que tinha era, tipo, o mestre falava assim: não, então você pulou e abriu uma clareira. E... mas, assim, acho maneiro, porque eu não cheguei a jogar depois de velho, não cheguei a jogar com ninguém que mandasse música. Mas, assim, por exemplo, tem que ver também o nível da sonoplastia que o cara faz. Se o cara tiver uma certa habilidade em fazer esse negócio e tiver botões lá prontos pra fazer os efeitos, agora o foda é o cara assim: não, você só entrando na taverna, mas pera aí que eu vou botar uma aberta. Ah, então, agora estão na taverna. E tá tocando a música de taverna, estão ouvindo? Tá, agora vamos continuar a jogar. Não, é assim, cara. Não, pera aí. Você acha que não é na sua cabeça, não deve ser assim, mas pergunta pro jogador. Não, só. Eu reclamo muito, mas em consideração às músicas do Ninja Inimigo, no começo eu achava brega e meio boiola, mas no, elas são legais. É, então não joga, não joga com ele hoje em dia não, que você vai ouvir Rihanna, Beyoncé, essas porra aí. Cara, comigo, quando a gente botava lá dragão... Nego só caguetão, só jogando embaixo do ônibus. Não, lá você tá viajando isso, então, não, tudo bem. E dubstep também. Cara, quando a gente ia enfrentar dragão lá, que tinha o Dragon Slayer no grupo, eu me sentia na obrigação de botar um dragão por semana pra ele matar. Isso. Às vezes rolava aquele negócio, cara, você vai ficar com uma cicatriz no peito enorme, você vai com vontade de correr atrás desse cara até o fim do mundo. Então aí, porra, a primeira vez que ele foi enfrentar o dragão lá no grupo, ele tava achando a batalha foda. Não, não, cara, peraí que eu tenho que botar essa música aqui. Aí pulou assim na minha estante, catou um CD lá e botou no aparelho de som. Dragon Force. No Leaf Clover, do Metallica. E ficou irado, ficou a música dele de enfrentar dragão. Entendi. Essa música ficou icônica, ficou assim, tipo, tinha um momento certo pra ela ser usada. A gente chegou a usar aquela banda alemã que toca rock, caralho, esqueci o nome. Aquela banda alemã, Blind Guard? Não. Stormwind? Hamstein? Não, foi mal que eu acho que eu caguei regra. Eles tocaram com o Berliner Philharmonic, sei lá como é que se fala isso. Entendi. Scorpions, porra. Scorpions. Caguei regra, Scorpions. Scorpions também já chegou a entrar e ficou irado durante batalha e conversa dos personagens. Então, cara, eu acho que é muito mais você dar sorte de botar a música no aleatório ou fazer a seleção boa pra parada. Tipo, o que normalmente eu faço. Normalmente eu tenho... Eu Modéstia. Modéstia do caralho. Porra, então isso foi mal. O que eu faço normalmente é o seguinte: eu seleciono várias músicas antes de começar qualquer jogo de RPG. Eu tenho, tipo, uma biblioteca de músicas para mestrar RPG. E nessa biblioteca eu tenho várias músicas de trilhas sonoras de animes, de filmes, jogos ou músicas clássicas mesmo. E em vez de deixar o nome da música, eu faço uma cópia da música dessa parte e nomeio pra, por exemplo, Tensão 1, Tensão, outra música, Tensão 2, Tensão 3. Taverna 3. Tipo, 10 músicas de tensão. Aí depois, tipo, calma, tipo, campo, e dou nomes que na hora eu sei que eu quero uma música aleatória que toque legal no campo, uma música legal que toque no momento de conversa, tipo música de revelação, música que... As músicas do Naruto são excelentes pra isso, né? Eles têm várias músicas de fundo. Por incrível que pareça, assim, por mais que Naruto esteja um anime escroto, tem umas músicas muito maneiras. Tem uma chamada Storm and Strike, muito boa. Eu não quero ser associado a podcast anime, então vamos continuar esse assunto aí. Mas o problema é que eu não vou nem falar que o Comandante Cobra já teve um fórum de Naruto. Deixa eu aproveitar alterar o nome do podcast pra lavação de roupa suja. Então, não falei, olha só, e outra coisa. Se você isso é menos vergonhoso do que ser líder de ginásio Pokémon, cara. Eu não acho. Mas deixa eu explicar meu lado aqui, olha só. Se você fosse esviado, você ia querer que fosse tocando no assunto? Não. Tocando? Pois é. Você vê essa parada aí, então, pois é. Cuidado que tem que ter, acredito que vocês tenham, por exemplo, não vai botar como música de tensão numa campanha de D&D aquela música de Cavaleiros do Zodíaco. Só o maluco vai querer mandar o Shiryu na hora, né? Tem que dar dentro do tema. O que eu recomendo, assim, pra campanha medieval do D&D é a trilha sonora do filme do Conan, que é foda. Vazio Poledó, é foda pra caralho. Do Feitiço de Áquila, é muito legal também. Sim, boa. E, cara, e metal tradicional, assim, música bem agitada pra combate. Rhapsody, né? Sem metal. Hammerfall. Sem metal. Sempre metal. Metal sempre. Sempre metal. Então, música o meu mestre tem. O meu mestre também organiza, assim, a questão, músicas de ambiente, música pra cidade, música do mapa, música de combate, entendeu? Uhum. Então, música de mistério. Então, ele tem tematizado isso daí. Então, o cara precisa organizar, porque a gente sempre tá jogando, sempre tem ali alguém com notebook, tablet, ou sei lá, quando o pessoal vem jogar aqui em casa, tem o home theater do lado. Então, caralho, hein, o fodão, porra. Cara, eu abro o livro de RPG, o PDF, na TV, que todo mundo lê junto ali, a regra. Eu comprei a da Microsoft Surface pra jogar. Liga, liga o Bubu. Liga o ar-condicionado central da casa dele também. Traz o churrasco. Aperta o botão, a Rose dos Jetsons aparece. Oi, Lapso, eu gasto uma grana desgraçada pra morar sozinho. É o mínimo que eu posso fazer é transformar meu apartamento no Nerdvana, né, cara? Eu sei como fazer isso. Tô fazendo isso com o meu também agora. Eu vou fazer com o meu em breve também. Tá morando sozinho, Lapso? Há 3 meses e pouquinho. Ih, peraí, tá morando onde? Lixador de unha aqui, galera. Na minha casa. Não. A gente vai terminar o programa agora. A primeira vez que eu peguei o livro do Mesh, já D&D, da Editora Abril, ele tinha uma página inteira falando sobre como você pode melhorar o seu ambiente pro jogo. E, cara, o meu sonho, que ainda vou fazer um dia, é poder jogar RPG medieval numa sala toda a rigor, com arma na parede, com aquele... Cara, tenho arma na parede. Cara, Nova Iguaçu tem Taverna Viking lá. Isso é muito bom. Cara, eu realmente... Não é bom, é Nova Iguaçu, cara. Presta atenção. Não, cara, mas é do lado de onde eu tô hoje. É só pegar aqui. Isso é verdade. É do nosso lado aqui. É, aí. Mas, cara, a parada dá outro nível ao jogo. Minha opinião, que a música também ajuda, lógico. Mas e se você jogar uma campanha futurística? Vai jogar na taverna? Não. Já ajuda o tempo, né, cara? Porra. Futurística, cara, tem que colocar aquela lâmpada de larva, assim, pra ficar, tipo, lava, né? Lâmpada de larva? Lava! E se você tiver uma lâmpada de larva também, de repente... Melhor ainda. Bom mesmo é quando as músicas do Ninja Inimigo incomodam a vizinha drogada do Force. Que vai reclamar na varanda que as músicas estão muito altas. Que isso? E com isso... Sobe o Sonic aí, vambora. Caralho. Eu lembro quando a mulher virou e falou: meu filho, qual o seu nome? Só tem muito barulho. Eu falei: meu nome não é Johnny. Não é Johnny. Que isso, meu Deus. Segunda deixa. Falei, bora, vambora. Vamos lá. Mais jogos. Gostei de como se evoluiu. Cut the crap, foda-se. Lili, se você pudesse explicar pra uma pessoa, explicar não, mas se você pudesse dar um aviso pra pessoas, novos mestres, alguma dica, se você pudesse, com um aviso, se você pudesse voltar no tempo e falar pro cara que tá começando a mestrar agora, falar: eu sou você do futuro, saiba disso antes, o que você diria? Diria: não tenha muita piedade dos seus jogadores. Ah, isso. Você concorda com a minha história? Não, mas sério, não, assim, não tenha muita piedade dos seus jogadores, mas também não seja um babaca escroto e estrague a aventura deles, assim. Não, eu acho que é uma questão de equilíbrio. Não é só você que tem que se divertir. Mas isso é equilíbrio. Eles não ligam pra você e você não liga pra eles, entendeu? Então tá tudo... Não, isso não é um bom equilíbrio, isso é um mau equilíbrio. Eu diria: seja como o comandante cobra, acostume seu barril. É isso aí. Já colocar no barril, entendeu? Troca papel de parede, porra, arruma a coisa toda, fica bonitinho ali, que é a melhor coisa que você tem fazer. Aprende com chave, né? Pois é, meu amor, é isso aí. Então, é lá, se as pessoas quiserem colaborar com as suas opiniões, críticas, elogios e porradarias, pra qual e-mail eles podem mandar? Vem aí no post. Isso aí. E se eles quiserem ser um Twitter, tá tudo no post, né? Tá tudo no post. Rádio, Twitter, Facebook, Twitch, Google Hangout, YouTube. Caralho, descobri pra que serve nosso YouTube. É pra isso. Transmitir essa porra agora. E se as pessoas não souberem aonde acessar o site, pra acessar o post, pra ver essas coisas, qual site? Vai no Facebook, então, sacanagem. Procura no Google. Baixa o Frente Soco lá. Porra, Fritz, é isso mesmo. Baixa o Frente Soco. Então é isso. E Frente também. Isso também. E você também acompanha a coluna Save Stage do Ogro, semanal, toda semana? Não, toda semana. E agora começando um Game Journey semanal de Legacy of Kings: Soul Reaver também. Isso. Olha só. No phoenixdown.com.br. Procura no Google. Procura no Google, é Fênix com F. E você, aí, Ogro. Oi. Soul Reaver é um jogaço, mas será que sobrevive ao teste do tempo aí? Cara, então, vai lá ver o vídeo dele. Vai ver o vídeo do cobre. Porra, é isso aí. Cross Media, caralho. Dos brotes. Posso dar um spoiler? Não. Pode. E segunda-feira agora, vai lá no tanquinhacorre.com que gravamos um podcast sobre as atrizes mirins cresceram e viraram bocota. Opa! Ô, oh, muito bom. Foi excelente. Aquela Bruna que chorava na novela tá lá também? Tá lá. Que beleza. A Carla Dias, Bruna Marquezine, estão todas lá. Que maravilha. A muito Bruna bastante. Marquezine tem cara de empreguete, viu, Lô? Não, essa é a Isabelle Drummond. Lili, você quer fazer algum jabá aí? Eu não, obrigado. Então, não quer fazer jabá. Bebs, cara. Bebs. Então, eu faço pela Lili, filho. Vai sair aí, ainda esse ano, o livro Jogador de Mil Fases. Nossa, você nem ler. Pensei que podia esse tipo de jabá, desculpa. Você pode ler. Se quiser dar seu telefone pra contar com o show. Isso. É tipo aquele, né? É Aviões do Forró. Contato 084-7896-1452. ID sem asterisco. Mas é importante. Tem um plugin pra isso, cara. Ficou muito bem feito. Bota a mão e fala assim, ó. Eu tô com chapéu aqui, cara. Vou tirar um chapéu pra você. Bora. Vamos lá. Pra quem você tira o chapéu? Pro seu plugin, gente... moleque. E a gente tem um personagem secreto aqui. Bebs. Faz um jabá também aí de bobeira. Tá mudinho. Tá nem ouvindo mais. Cagou pra gente. Pera aí, é porque eu tinha que ativar meu microfone. Aí mandou mal, hein? Faz o jabá então, Bebs, de bobeira. De bobeira. De bobeira? Então, galera, www.barcode.com.br BlackOnyx.br e www.grosovol.com.br. Olha só. Mas pera aí, a gente interrompeu o jabá do lápis no meio, que muito me interessa também. Verdade. Lembrando, cara, eu não tô conseguindo ouvir. Sim, o livro. O livro. Fala, tá mudo pra mim. O Jogador de Mil Fases sairá aí pela 2AB Editora em algum momento desse ano de 2013 e terá textos de magníficos autores como o Milagro, Lilith, o professor Guilherme, Ludobardo, entre outros, Rian, grande Rian. Ok, não sei por que a Bel tá rindo. porque assim, ela pegou a doença acelerada. Isso aí. Legal, tá todo Opa. Mundo rindo e eu não ouvi fazer, o que era. Fazer uma sopa pra nós. Vambora. Que estão te zoando e tá todo mundo rindo e você não sabe. Porra, fumaça branca. Cara, são as coisas que o Lato tá falando. São as coisas que o Lato tá falando. Fazer uma sopa pra nós e até semana que vem. Abraço. Tchau. Semana que vem. Fazer uma sopa. Episódio semana que vem vai ser massa, velho. Mas todo mundo fazer uma sopa pra nós. Fazer uma sopa pra nós. Parabéns pra quem mandou aquele Aldebaran. Calma, ô, eu sei que tá chato. Ó, oh, aí desculpa. Eu sei que tá chato, mas você não precisa se inspirar assim. Cara, eu já fiz isso. Peraí, que tá tendo um eco aí. Vamos com calma. Pronto, era no PP. Sou eu? Não, é a Rebeca. Rebeca, muta o seu microfone, já que você não vai falar nada, vai ficar aqui só com a gente fazendo companhia da sua ilustre presença. Mas sério, eu tô dando eco, que falha, tá? É porque você não usa fone de ouvido. E daí, Xoxin, não? Como é que chama? Para de beber. Vai. Fritz, vai. E daí, se a cotinha é de flango? Seu flango! E eu vou usar aquela magia maravilhosa pra ressuscitar o cara que entrou de vocalista pra aquela banda foda, Sepultura. Vocês sabem de que eu tô falando? Vou ressuscitar ali pra... Essa é a melhor do Facebook da semana passada. Que pariu, cara. Entrou de cavalo e tudo na loja dela. Ele ficou de saco cheio, porque a porcaria da coreira estava lá. E enfiou a espada na garganta. Rapidinho, desculpa. Lápis, tá vindo um tornado na sua casa aí. É o meu ventilador. Isso acontece. Valeu. Pronto. Valeu, continua aí. Dejon? É, que entrou com a coreira, ele se irritou. Enfiou a espada na goela dela. Obviamente, ele se... Obviamente... Meu Deus. Puta que pariu, galera. Gente, pula. Olha só, tem um botão aqui em cima que é mutar microfone. Quando vocês sentirem que querem tossir, por favor, aperte esse botão. Ah, você acha que é assim, a gente sente que é tossir. Perdão. Não, tranquilo. Assim, em geral eu até sinto, assim. Agora. É. Mas assim, por outro lado, tossir é uma coisa normal do humano, entendeu? É, então assim... Vamos voltando ao ogro. Ele entrou com o cavalo todo dentro da... Que pariu. Que pariu. Aí fodeu, fodeu. E não dá pra expulsar o Baeri agora, cara. Caralho. Vem e tira o pigarro da garganta. Tipo, vou fazer isso pra não tossir no meio. É bom que já deu pra colocar no final do programa. Vai, Thiago, vai. Agora vai. Vamos lá.